É sexta-feira, Alok, ao vivo na indústria. Ingressos antecipados, clubedoingresso.com. Informações 3611-3121 ou easy.com.br. A energia que te move. Energia. O novo Peugeot 208 vem com um novo motor THP de incríveis 173 cavalos. Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit? Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Versões com motor 1.2 com entrada e taxa zero em 36 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos espetar! Estádio. Estádio 97. 97. São Paulo vou ficar. Corinthians aloprar. O Palmeiras vai ser minha piada. E com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. Boa, boa! Começou a edição do Estádio 97 aqui pela Energia 97. Estamos aqui em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Realize já a sua conquista, Jardim Amaralina. Também BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. E extra, você merece extra economia. Que legal, tá no ar a edição do Estádio 97. Boa tarde, amigos. Opa, tarde. Boa tarde. E aí, Domingo? Tudo bem aí? Domínico, boa tarde. Onde vai rolar o Ale, caroço, Motinha, hein? RG, Mano, Bá. Tamo aí, tamo na área. Vilela. Tem sol, é nós. Então tá certo. Tem sol, é nós. Eu tô quem, no lugar do seu quem Bento. Quem vai ser o seu, Motinha, é. As manchetes? É. Cadê o seu Bento? A Genoveva ficou doente. É mesmo? Ele teve que sair correndo, é. O seu Bento, hoje. Parece que a Genoveva, o leite tá saindo duro. Aí. Aí complicou, hein? O leite tá virando, tá saindo em caixinha. Quando já. Dá problema na Genoveva. Aí complicou. Sim, esse seu Bento é super apaixonado, né? Ele adora, Geraldo, ele adora. Ah, então não pode, né? Tá bom. Mas aí, e aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. Começa com quem? Começa com o São Paulo, que tem... Que hoje tá pegando fogo. Fala do São Paulo, então. Olha, o Caio Ribeiro, né, deu a notícia aí que... Caio Ribeiro. Prato e Jusilei podem ser anunciados aí sábado no São Paulo, né? A proposta inicial aí, o São Paulo subiu a proposta e seriam 6 milhões... de euros pelo 50% do Prato. É, o que o Caio falou não interessa. Eu quero saber de você, Moquinha. O que você acha? Ô, RG, não dá pra reclamar, né, velho? Se vem um 9. Ah, o Prato é um baita jogador. Vem o Jusilei. Tá bom. Né? Pô, já melhora 50%. Você acha que o Rogerião abre um sorriso? Pô, lógico. Tem que saber a condição, né, Motinha? Sim. Porque numa dessas você traz jogador e a intenção do Atlético é vender. O Atlético pode passar pro São Paulo aí por, sei lá, 5, 6 milhões de euros. E... é 50% do jogador. E repassa 50% do atleta. Mas tá na cara que o Atlético quer se desfazer. Se tiver que emprestar pro São Paulo, pro Atlético mais negócio poder fazer talvez aí com que o jogador vá em definitivo pra algum lugar. Você pega lá, na condição do Lucas Prato hoje, é um cara que tá em evidência. A janela forte de transferências não é agora no final do ano. É no meio do ano quando a Europa troca a temporada. Porque a temporada deles é diferente da nossa. Os caras trocam a temporada aí nessa virada aí do meio do ano. Então, Motinha, se pro São Paulo for viável contratar o Lucas Prato, legal, bacana. Mas quais os moldes dessa negociação? Porque se o Atlético começar a forçar uma barra para poder vender o jogador aí no meio do ano, pro São Paulo não vai ser interessante. Vide Caleri. São Paulo aproveitou o Caleri aí no ano passado durante a Libertadores, mas acabou a Libertadores, agora, né? Se ferrou. O São Paulo teve que repor, não conseguiu repor a altura, trouxe o Chaves, não deu certo, ou não deu muito certo. Então, se você traz o Lucas Prato também para ficar um ano inteiro, pelo menos um ano, jogar a temporada inteira aqui no São Paulo, é bacana. Agora, se estiver trazendo o Lucas Prato apenas como uma opção para fazer um bom negócio no futuro, não sei até que ponto que vale a pena, tecnicamente falando. Claro, você tem um ganho técnico durante esses 6 meses, mas você tá montando um time amparado naquela referência. Agora, se o cara vai embora já no meio do ano, como o Caleri foi, sei se é tão interessante, mano, né, Motinha? Mas eu duvido. 50 é uma briga boa. É, né, mas eu duvido. O Caleri, São Paulo, não tinha esse poder. Não tinha nada. Não, mas numa dessa, o Atlético ele força num contrato, o Motinha falou: se pintar uma proposta aí de 8 milhões de euros aí, a gente vende. Entendeu? Porque o Atlético também não vai liberar. Ué, o Atlético ele tá com a faca e com o queijo na mão. Cabe ao São Paulo aceitar. Porque o jogador pertence ao Atlético. Se o Atlético começar a forçar a barra e o São Paulo falar, então eu não vou ceder, não aceito essa cláusula, o jogador não sai de lá. Eu acho o seguinte, o São Paulo está desesperado por um jogador, mas acredito, né? Não sei, é aquela coisa, a gente nunca sabe o que acontece nos bastidores, nessas reuniões para fechar um jogador, um contrato. Mas acredito que o São Paulo não aceitaria essa condição de o cara ficar só até o meio do ano mesmo que houvesse uma boa proposta pagar por ele. Pagar uma puta grana dessa pra ficar com um cara 6 meses, eu duvido. Então, mas mesmo com o São Paulo desesperado por um 9. Então, mas eu não sei se pro Atlético Mineiro... Aliás, não sei não. Eu tenho certeza que o Atlético vai colocar uma cláusula ali. Se bater um determinado valor aí, é obrigado a vender. Tá na cara. A única chance do Atlético aí tá amparado nessa transação. Porque numa dessa, o São Paulo pega e fala, se não tiver nada estipulado com o valor de venda, o São Paulo fala, vou aproveitar o jogador aqui, quantos anos que é o contrato? 2, 3, 4, 5? A gente não sabe ainda, né? O São Paulo, pela qualidade do Lucas Prato, vale muito mais a pena ficar com o São Paulo permanecer com o jogador lá durante 3, 4, 5 anos, tendo pago somente a metade do valor. Tá na cara. Se o Atlético não puser uma cláusula estipulando o valor de venda, o São Paulo vai usufruir o jogador durante 5 anos. E eu acho que essa não é a intenção do Atlético. Não, né? Eu acho que também o São Paulo não vai abrir as pernas tanto assim, mano. Quer dizer, eu espero, né? A gente nunca sabe. A gente vai saber essas condições depois. Agora, mas, Motinha, na boa, se acontece mesmo a transação, que tá muito próximo de ocorrer, mas se acontece essa transação aí, eu acho que o São Paulo passa a ter o melhor reforço do futebol brasileiro. Mesmo contando os caras que vieram aí, o Guerra, o Berril, se o Borja acertar com o Palmeiras aí, eu ainda acho que o Prato é mais jogador do que todos eles. Também acho, um puta jogador. Porque é um cara que já tá adaptado, porque o Guerra, o Berril, ainda vai levar um o tempo, Borja, né? Eles podem vir também fazer o que o Gabriel Jesus tá fazendo na Inglaterra. Mas eu acho que a chance de adaptação momentânea, tá certo? É imediata. Eu acho que é mais difícil. E muda o São Paulo de patamar, né? Mas, o Prato tinha que jogar no Palmeiras, pô. Porque o Palmeiras já teve o Pires... Boa. Chegou bem, já. Ô, Domenico, tem a caneta aí? Tenho. Você vai me emprestar que eu quero furar o tímpano pra não ouvir? Não, que é isso? Empresta aqui. Não vai furar. Não vai emprestar. E o Disney que o Jusilei também, né, mano? Isso. Finalmente os chineses aí parece que estão liberando o jogador, né? E, pô, graças a Deus, os chineses, pô, parece aquelas encomendas que você faz naquele site chinês, você compra um negócio, leva 6 meses pra chegar, tá preso lá em Curitiba, agora vão liberar. Vai liberando quem? O Jusilei, né? Então parece que sábado aí, né, o pacote do São Paulo será apresentado. Pacote. Eu acho que tem a ver muito com a eleição, né? É uma coisa chata ficar falando. Você vai ver o pacote, né, do São Paulo, Mota? Você vai ver? Sempre. Tudo a ver, né, Mota? E eu acho que tem a ver aí com uma pressão aí, depois que anunciaram quem será o candidato contra o Leco, né? E é um candidato forte de oposição. Então eu acho que isso aí tem muito, né? De que realmente aí o Leco foi às compras e falou, vamos resolver isso agora. E eu preciso do jogador, eu preciso do marketing, né? Então, vamos aguardar. Eu quero esperar sábado. Eu quero ver se isso tudo é verdade, né? São Paulo que vai jogar contra o Motoclube amanhã, né? Já chegou lá e foi uma grande festa. E a outra notícia aí, o Lianco disse que sim, tá rolando uma conversa aí, né? Lianco. Mas não disse com quem, né? Pô, já deu? Hã? Mas os caras já deu negociado 6 milhões falou... de euros para o Atlético de Madrid. Mas ainda não foi confirmado. Ele disse que está negociando, mas não falou com quem. Primeiro dizem que, tão, que, é o, que é a Juve. Depois dizem que é o Atlético de Madrid que está na parada. Ah, o São Paulo só tem a ganhar com isso. De repente vai ganhar mais um turu em cima, né? E o Sport aí negou, né, a devolução do Rogério aí. Então só vem e disse que vai ficar com o jogador... Vai fazer a opção de compra dele no, em maio. Então, segundo o Caio aqui, o São Paulo já acertou com coisa, hein? Com, não, sim, com o Prato. Segundo o Caio. Mas até agora o São Paulo não falou nada, né? É, mas. Vamos esperar a confirmação. Segundo a informação do Caio, ele falou que acertou. Por isso que eu falei, informação do Caio. Não, eu falei. Interessa a do Mota. A do Mota é mais importante, né? Mas, ô Motinha, com relação ao Rogério, o São Paulo estava solicitando aqui o Sport devolvesse o jogador. O jogador pertence ao São Paulo, só que ele tem um contrato de empréstimo com o Sport até o final de maio. Uhum. Mas o Sport queria um turu. O Sport já disse que não vai liberar o jogador para o São Paulo e que no término do contrato que ele vai exercer o direito de compra. Exatamente. Então o São Paulo aí não vai contar com o Rogério, hein? É, ainda bem. E o Sport que levou o André também, tem o Diego Souza. É. O Sport vem forte esse ano de novo, hein? Então vamos ao time que joga hoje? Time que joga hoje. Corinthians. Coringão. Finalmente começou, hein? Rapaz. Do Brasil, sim, contra o Caldense. Ai, hein? Hoje tem um lance. Começar, né? Ô, Dudu. Hoje tem um lance muito legal nesse jogo do Corinthians. Porque, por exemplo, em 81, o Casão teve uma briga, lembra? Com o Oswaldo Brandão. Briga não, ele se desentendeu com o Brandão, com o Matheus na época. E o Corinthians emprestou o Casagrande pra Caldense. E o Casagrande chegou a jogar um ano na Caldense, depois ele voltou, ele foi por empréstimo, aí voltou e entrou no time do Corinthians de 82 e aí foi embora na democracia. E aí o Corinthians joga contra a Caldense. Como diz o Mano, porém, olha que detalhe legal. Sabe quem é o goleiro reserva da Caldense hoje? Quem? Filho o Simon, filho do Casão. É mesmo? É, o Simon, filho do Casão. Até liguei pro Casa hoje, o Casa tava... Eufórico. Não, emocionado. Ele tava. Porque é um lance. Porque vai ser um negócio muito legal. Ele vai comentar o jogo, vai ver o filho dele entrando no time que ele jogou em 1971. Deve ser legal, claro. É emocionante, né? 24 anos, o goleiro reserva da Caldense é o Simon, filho do Casão. Moleque, você vê a cara do Casão com 2 metros de altura. Bacana. Então, e quem vai ficar de fora do jogo aí, né, mano? É o Moisés que tá de fora, né? Porque ele jogava pela. Pelo Bahia, né? Bahia. E ele foi ele levou um cartão aí, um efeito suspensivo. Já cumpriu um, né? Ele tem tomou um gancho. Ele tomou um gancho de três jogos. Ele cumpriu um. E tem que cumprir dois ainda, né? Então ele não participa do jogo de hoje. Quem vai pro lugar dele vai ser o Marcial. O Marcial é adaptado na lateral esquerda ali e joga muito esse moleque. É. Mesmo não sendo a posição característica dele aí, o Marcial quebra bem o galho jogando de lateral esquerdo. Então, e outro detalhe que o Bar me passa que tem interessante também, Mateus, nostálgico, eu falei do Vicente Matheus, segundo o Bar me informa aqui, hoje 20 anos que o Vicente Matheus faleceu. Sim. Grande Matheus. Caramba, hein? E o Motinha, o Corinthians também aí ele comprou aí o Delamore, adquiriu 80% do jogador aí pra que ele possa ser emprestado pro Fortaleza, já que ele não vai ter oportunidades no Corinthians. Nome de motel, hein? Delamore. Mas o contrato dele é até o final do ano e o Corinthians perderia o jogador. A diretoria correu atrás dessa situação aí, acabou ampliando o vínculo dele, vai até 2020 agora. E é um zagueiro também que vai servir como opção aí numa. Quem sabe pro futuro. Esse é o moleque é bom jogador. Mas tem alguns jogadores que são pelo amor. Pelo amor. Alexandre! Opa! Olá! Tudo bem? Alexandre? São Alen. E tem o lance do Jô também, né? Porque na final em que a Caldense pegou o Atlético Mineiro. Foi gol do Jô, né? Foi gol do Jô. Impedimento, né? Mas sim, foi gol do Jô. Foi quando a Caldense foi a vice-campeã mineira no ano retrasado. E o Jô que tava lá para conferir. O Jô tava numa fase ruim naquela oportunidade, mas fez o gol do título do Galo. É mesmo, tinha esquecido disso. É. Ele tava um mau tempo sem fazer, né? Sim. E eu vou pedir uma gentileza a vocês que não pedissem intervenção por enquanto do Alê. Porque ele tá carregando o tablet dele e demora um pouco. E quando ele atualiza o tablet... Jornalismo romântico. E só mais uma informação, Motinha. A torcida do Corinthians aí tá de olho nesse jogo aí entre Campinense e Ponte Preta, que acontece hoje também, só que às 19h30. Porque caso o Potker seja relacionado para a partida e fique ao menos no banco, isso já impediria dele jogar por uma outra equipe na Copa do Brasil. E todo mundo sabe que ele já tá engatilhado com o Corinthians depois do término do Campeonato Paulista. Se a Ponte Preta insistir na escalação do Roger, ou como titular, ou mesmo como suplente, o Corinthians está ameaçando aí desistir do negócio. Pode ser que a diretoria do Corinthians aí abra a mão de ter o William Potker aí depois do Campeonato Paulista, pela situação dele poder atuar pela Ponte Preta ou ficar no banco. Repito, isso impediria que ele vestisse a camisa de um outro clube pela Copa do Brasil. A diretoria do Corinthians aí tá monitorando essa situação. Se não houver a má intenção da Ponte Preta, porque aí eu acho que aí já chega a ser uma rasteira, RG. Uma rasteira por parte da Ponte Preta. Mas o que ficou combinado quando eles estavam fazendo? Então, Ale, o que acontece é o seguinte, você não pode estabelecer isso dentro de um contrato. Porque a lei não deixa você falar, você não pode jogar o campeonato A, B, C ou D. E pelo fato do Corinthians já ter, inclusive a diretoria do Corinthians desmente, e o Fernando Garcia também, que a ida do Luca e do Iago pra lá tem a ver com a vinda do Potker. Mas tá na cara que isso daí é uma troca de favores, velho. Ó, libero daqui, você libera daí. O Corinthians, ele tem a intenção de comprar o Potker, pelo menos aí obter 50% da transação do passe do jogador, por 7 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians ele quer comprar o Potker por 7 milhões de reais. A Ponte reivindica 14, RG, 14 milhões o William Potker. Mas enfim, o Corinthians ele quer comprar a metade dos direitos ali, permanece com 50%, ofereceu 7. Houve um acordo entre Corinthians e Ponte Preta. O acordo é que o jogador chegaria após o término do Campeonato Paulista. Entendendo-se que término do Campeonato Paulista é que o jogador só pode jogar no Campeonato Paulista. Sim. Se o Corinthians está na Copa do Brasil, se o Corinthians está na Sul-Americana, e são competições que se estendem pelo ano todo, RG, subentende-se que você não inscreve o jogador, já que você não vai contar pro resto do ano. Você vai contar com o jogador até maio, quando termina o Campeonato Paulista, início de maio. A partir do momento que a Ponte Preta, sabendo disso, quer colocar o cara contra o Campinense pra poder jogar... Estão dando uma de migué, achando... Estão dando de louco, RG. Estão dando de louco. Estão querendo dar a rasteira do Corinthians. Estão dando uma de migué. E volto a falar aqui, RG. É ruim pra Ponte. É ruim pra Ponte. Que clube no Brasil pagaria essa quantia pra Ponte Preta? 7 milhões por 50% do Potker. Então a Ponte, ela tá muito saidinha, tá querendo dar desperta. Se fizer isso daí de fato, eu sou a favor da diretoria do Corinthians cancelar o negócio. E se puder ainda interromper o contrato de empréstimo dos jogadores que emprestou, também tem que pedir de volta. Nem que deixe os caras correndo em volta do CT. Eles poderiam alegar. E se o Corinthians, porra, eu não ponho o jogador. E se o Corinthians sai da Copa do Brasil? Então espera o primeiro jogo do Corinthians. Não, né? Mas o RG, que se dane. Entendeu? A partir do momento que você está comprando o jogador, a tendência é que você utilize o jogador. Independentemente, o Corinthians até pode ser eliminado pela Caldense. E se for, que se dane. Mas o jogador é do Corinthians, cara. Se você já fez um acordo dizendo que ele pode ficar na Ponte Preta até o término do Campeonato Paulista, sabendo que a Copa do Brasil é uma competição que passa de maio e Copa Sul-Americana idem, cara, a Ponte não tem que inscrever o cara. Quer dar uma de malandro. Malandro é o canguru que já nasce com Bolsa Família. Tem isso também, viu? É verdade, mano. O canguru tem mesmo. Daqui uma hora e meia a gente vai saber, né? Porque 7h30 a Ponte joga pela Copa do Brasil. Vamos saber se o Potker vai entrar em campo ou não. 7 milhões por metade do... Eu pago 7 milhões, foi o Potker inteiro. Metade do Potker, eu não vou. E outra, viu, Ali? O Potker já não é novidade pra ninguém, Motinha, aqui em redes sociais, aí o cara já postou algumas coisas, inclusive dando alfinetadas na Ponte. Que era pra ele já estar jogando no Corinthians. As agulhadas de Potker. Louco pra vir, né, mano? Ele já postou em redes sociais falando que... Ele já tinha feito muito pela Ponte, que agora era o momento da Ponte retribuir. Imagina como é que o cara... Então imagina a cabeça do cara, RG. Aí o cara numa dessa, na hora do aquecimento, põe a mão na coxa, falou, opa, sentiu o posterior, não vou pro jogo. Aí você vai começar a xingar o cara. Ó, no comércio, eu aprendi lá no Bom Retiro, comprou, entrega. Pagou, entrega. Não dá certo, também não gosto disso não, velho. Às vezes não. Não, comprou e o consórcio. Consórcio, você paga as parcelinhas, você não recebe nada, A menos que você seja contemplado. Comprou, pagou, levou. Entrega, velho. Entrega. Comprou, pagou, levou. Mas enfim, vamos aguardar. E o Corinthians pagou as férias, né, mano? As férias. Atrasado aí após 2 meses. Né? Tava atrasado as férias, foi lá e pagou. Então, tá. Motinha... É... Mas as férias já foram, né? É sacanagem. Porque aí os caras queriam viajar e não tinha dinheiro. Não devia, agora deixa. E agora o cara quer viajar, não dá. Porque é assim que é bom. Para, mano. Aí não gasta, velho. Depois os caras falam de jogador de futebol, mamoleza. Os caras só se ferrando. Ah, coitado. Devia deixar pra próxima, né? É, o Corinthians ele ficou de quitar, Motinha, ainda essa semana aí, o pagamento aí do que tava pendente aí com os jogadores. Mas os jogadores já estavam sabendo disso. E eles vão correr muito hoje. Porque precisam, vai. Viu? Vai nessa. Isso aqui é Corinthians aí. O futuro campeão da Copa do Brasil. Opa! Opa! Meu Deus do céu, quanta bobagem. Bom, é. Estádio 97 para Energia 97 em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também aqui em nome de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. FIFA Mobile da Electronic Arts, baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. O Mano já tá se divertindo, daqui a pouco vai mostrar pra você, tá bom? BB Financeira, crédito consignado pra você realizar mais. Ligue 3.37888 ou acesse bbfinanceira.com.br. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. E agora o Beijinha vai falar aqui de Fricô. Fala de Fricô aqui pra nós aqui, Beijinha. Não, vai lá no microfone, isso. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Estádio 97. What the fuck, não? Palmeiras! Ah! Vocês, Domênio! Que é isso? O que aconteceu aí? É, que vai falar de nós, o que é isso assim? Só antes de... Fala de nós! Peraí. Só antes de falar, só que eu lembrei, tava falando do Corinthians. Mandar parabéns pro corintiano Jean-Louis, que hoje faz 50. Jean-Louis faz aniversário 58 hoje. Primaveras hoje. 58? Já? Pro Jean. Não pode Caraca. Ser. Caraca! Tudo isso? É, mas tá conservado. Outro dia ele tava aqui, não parecia isso. 58 primaveras. É que ele fez plástica, né? Ah, também, né, meu? O cara é botox pra todo lado. Ah, entendi. Botox. Agora ele colocou aquele preenchimento no lábio. Isso. Ele tá mas com a boca da Britney. É. Vamos lá, fala do Verdão. Ah, a novela que não acaba, né, Domingo? Qual novela? Bora. Por que novela que não acaba? Porque ainda não foi anunciado, né? Ah, mas já vem, hoje né? Hoje disse que tá... Que não vem. Só fala quando tiver verde no branco, que ele quer dizer. Verde no branco? Verde no branco. Só quando tiver verde no branco. É, que ele falou que não vai falar nada ainda, né? Então, a torcida tá aguardando aí, né? Agora, não colocaram ele pra jogar pelo Atlético Nacional, né? É verdade. Então, ele nem treinou. É, pô. Não tá treinando mais. Ontem à noite. É. Era por volta de umas 11 da noite. Você falou com ele. Tinha uma informação rolando que o Borja chegaria hoje, 7 horas da manhã, em São Paulo. Hoje. Eu liguei pra uma pessoa do Palmeiras, muito influente, e falei, pô, o Borja chega hoje, 7 horas da manhã? Essa pessoa falou o seguinte pra mim, se chegar, não é pro Palmeiras. Aí eu perguntei, mas o Borja tá acertado com o Palmeiras? O cara falou, não. Não tá. A isso, conversa... Isso hoje? Isso eu falei com ele ontem, 11h30 da noite, com uma pessoa. Eu falei, e aí? Ele falou, tá muito difícil. Ele não falou que não vem, tá certo? Sim. Eu falei, então ele não vem? Ele falou, não. Não falei que não vem. Ó, eu vou resumir as palavras que ele falou pra mim. Ele falou, Benja, tem uma proposta da China de 28 milhões de dólares pelo cara. E o salário que ele vai ganhar na China é de 6 a 7 vezes maior do que ele vai ganhar no Palmeiras. Isso dito pra uma pessoa do Palmeiras. Ah, não dá pra competir com a China, hein? Aí eu falei, então ele não vem? Ele falou, não. Estamos nos apegando ao fato de que ele quer vir pra cá. Ele gostaria de ver. Eu falei, então dá pra vir? Ele falou, veja, envolve muito dinheiro. Eu não posso falar pra você. O termo que ele usou é uma briga Davi contra Golias. Mas é mesmo. Aí eu falei, mas na Bíblia eu falei, o Davi ganhou. Então não é que eu... É porque você fala os negócios. O palmeirense xinga. Ah, esse é corintiano, você tá torcendo contra? Não tô torcendo contra nada. Tá dando informação. Pelo contrário, eu encontrei o cara aqui. Você, pô, eu ainda falei que encontrei ele no Rio. O cara falou que tava louco pra jogar. Falou sim. Tô dando uma informação do cara do Palmeiras. E até agora bateu. Ele falou, não vamos anunciar nada hoje. Não anunciou nada ainda. Eu falei, pô, vai ter um negócio da patrocinadora. Ele falou, não vamos anunciar. Não tem. Ele falou, é muito difícil agora. Estamos trabalhando e apostando no negócio do cara. O Palmeiras não vai aumentar mais oferta. E o time do cara deve estar doido lá, né, meu? A proposta. Então, agora, o fato dele não ter jogado. Quanto que é? 21 milhões, é isso? O fato dele não ter entrado pro o que a pessoa me falou, que é 28 milhões de dólares e o salário é de 6 a 7 vezes maior que o Palmeiras. Quanto que ele ganha lá, Miro? No Hotel Nacional são 10 mil dólares por mês. Pouco, hein? Ele ganharia no Palmeiras quase 100 mil dólares por mês, 350 pau. E é quanto a mais no salário? 6 a 7 vezes. Porra. Aí, então, é difícil, só que, né? 700 mil dólares. Se for 7, só que o que 700 mil dólares. Só que o que pega é isso, que o cara falou que ele não quer... Mas o cara quer jogar no Palmeiras. A família não quer ir pra China, entendeu? Aí o cara falou, eu falei, então ele vem. Ele falou pra mim, como eu posso falar pra você se ele vem? Quando um negócio que envolve dinheiro e muito dinheiro. É difícil, sei lá, né? Entendeu? Mas o que vale realmente geralmente é a vontade do jogador, lá, ou não? O clube do Atlético Nacional, pesa, né? O clube do Atlético Nacional prefere que ele vá. Ah, muito mais. Pra China, né? Lógico, que é pra já realiza dinheiro. Na hora. Entendeu? Então, tem meia dúzia também de cara chato que tá falando assim, você tá torcendo quanto? Quanto da informação. A gente não tem que torcer nada. Eu não tô nada, falando, né? Que ele não vem. Eu tô repetindo a informação dessa pessoa. É difícil. É. Só, agora... O que ele me falou de ontem para hoje aconteceu. Ele falou, não vai chegar às 7 horas da manhã, não vai ser anunciado lá com a coletiva lá da patrocinadora. E não já foi hoje, né? E até ela, vocês viram? A Leila, ela falou. Ela até brincou, falou, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não fiquem esperando um grande finale aqui de achar que o Borja vai sair debaixo da mesa, porque não tá aqui não, não vai. Mas na boa, o Borja, se ele não vier para jogar no Palmeiras, o cara tá sendo estúpido. Porque com todo o potencial que ele tem, e é um moleque novo, o Domênico, ele vai ter chance pra ganhar dinheiro mais pra frente. Pra encher o Choba de ganhar dinheiro. Acho que 24. Então, não vale a pena hoje, Domênico Gato, queimar cartucho. Também, né? Não vale a pena queimar cartucho. Hoje, se ele vai pra China, ele se enterra. Ele é titular na seleção dele. Ele vai pagar dinheiro, mano. Mas é que tá. Ele vai pagar dinheiro. Mas tem coisas que não valem a pena, cara. Mas a proposta é obscena, né? É difícil quando é. Difícil, né? Muito dinheiro assim. Eu lembro muito bem do filme Propósito Indecente. Não sei se você lembra. Eu lembro. Sim. E não toca era um milhão de dólares. Que já deu problema nesse programa. Na época era um milhão de dólares pra sair com a mulher, pra ficar com a mulher do cara. Uma noite. O Ben já vendeu boga dele. Com a Demi Moore. Era maravilhosa. Mas é que tá. O jogador, quando confia na qualidade dele, ele não pode aceitar esse tipo de situação. Eu vou colocar dois exemplos aí que aconteceram no vizinho aqui no Santos. O Geovânio, a primeira boa proposta que veio da China, ele abraçou e foi. O Lucas Lima, confiando no taco dele, ele resolveu ficar. Eu acho que de maneira acertada. Certo. Por mais que você diga, mas hoje o Lucas Lima não tá bem. Não tá bem, velho, mas tá indo pra seleção brasileira. É um cara que vira e mexe, a China volta e sonda o cara também. Verdade. No final do ano passado, o Wagner Ribeiro esteve conosco. Viu ele falando que veio uma proposta obscena também pro Lucas Lima voltar pra Renato lá. O Renato Augusto ele também não quis ir. Vai pra seleção e joga na China. Mas é que tá, eu volto a falar, Ben. Já não dá pra você se espelhar com o Renato Augusto, com o Paulinho, com o Gil. Por quê? Porque esses jogadores, eles são jogadores aí da confiança do Tite. Se eles estivessem jogando no Vietnã, eles seriam chamados. E o Lucas Lima também, porque o Lucas Lima não tá jogando nada e o Tite chama ele pela formação. Mas é isso que eu tô falando, Benja. O Tite, ele tem aí uma particularidade que ele não abre mão dos caras que ele gosta. Muitas vezes, Domenico Gatto. Inclusive o Lucas Lima. Também. Inclusive, que ele tá jogando bem. O Tite continua chamando ele. Fagner idem, porque o Fagner também não tá merecendo aí convocações pela bola que ele tá jogando. E o Tite continua insistindo e batendo. Se ele jogar na China ou não, não muda nada. Mas em outras circunstâncias, por exemplo, o Borja, vai saber se o técnico da Colômbia lá vai chegar pro cara e vai falar: cadê o cara? Ele é homem da minha confiança? Pode ser que não seja. A coisa, Domenico Gatto, o Tite é um capítulo à parte. Não dá pra gente falar. Você acha que o Tite tá vendo futebol chinês, cara? Não. Ele chama os caras porque ele gosta dos malucos, velho. Tá na cara que é. São homens de confiança do Tite. Agora o técnico da Colômbia, numa dessa, você pega e fala: onde eu vejo futebol do Borja? No YouTube? Desculpa. É, mas não tem muita, também muita escolha, no Palmeiras, né, mas é que tá no Palmeiras. Não tem muita escolha, lógico, né? Não sei. Eu não entendo, mano. Eu acho que o caso da Colômbia é diferente do Brasil. E aonde o Tite vai ver o Renato Augusto jogar? O Brasil ainda tem opções. Ele leva porque gosta dos caras. E quem te falou que o técnico da Colômbia também não gosta do... Você acha que o técnico da Colômbia vai deixar de levar? Mas é isso que eu tô falando. Mas é a conclusão dele. Aí ele que tá tirando a conclusão. Pode ser, mas o mano pode ter razão. Mas a probabilidade é que ele chame, porque ele não tem tanta opção que no Brasil. E olha aqui, o mano fala: ah, o cara vai se enterrar na China. O Oscar saiu com 25 anos do Chelsea agora. 25. Foi se enterrar, entre aspas, na China. Então, bancão do Chelsea. Se enterrar em quê? De dinheiro? Hulk. Foi pra China. O Diego Costa é reserva? O Diego Costa não. China. Mas peraí, tá no Chelsea, que porra de China, você é louco? Ele acertou, ele tá indo pra China. Não acertou nada ainda. Você quer apostar? Peraí, existe uma sondagem, mas não tem nada certo. Ele tá jogando no Chelsea final de semana, você é louco? Acertou o Hernanes foi pra China. Não, você vai ver. Acertou o que? Jogou no Chelsea no final de semana. Você vai ver se ele vai pra China agora. Peraí, você vai ver, vírgula. Você vai ver uma outra circunstância, não acertou ainda. Então esquece o Diego Costa. O Ramires foi pra China, você vai falar que não joga nada. Era mais novo? O Hulk, você vai falar que o Ramires já saiu velho do Brasil. Todo mundo pro mano é ruim. O Ramires tá na China. Não, o Ramires. O Oscar também, pra ele, o Hernanes foi, mas já tinha 30 e poucos, né? O Hernanes, todo mundo falava: ah, vai vir pro São Paulo. Foi embora. Você acha que ele vai? Ele não quis. Mas ele o Hernanes, peraí, Hernanes, Jadson, Luiz Fabiano, Domenico, eu não critico. São jogadores que já tem mais de 30 anos. Puta, é muito dinheiro, esses caras que já tem mais de 30 anos, aí eu acho que os caras têm que ir mesmo. Por exemplo, eu não critiquei o Jadson quando ele saiu do Corinthians sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu não critiquei o Renato Augusto quando ele optou por ir. Eu não critiquei o Diego Tardelli quando optou por ir. Luiz Fabiano idem. Porque são jogadores que já estão naquela reta final da vida. E aí é legal o cara ganhar reta autonomia. Final da vida, reta final da profissão. Sim, na vida como jogador. Reta final da vida, não. Reta final da vida profissional. Vida profissional. A vida dele, a carreira dele como jogador. Exato. Mas, então, Domênico, quando o cara já tá nessa fase, eu acho bacana o cara ir. Aí tem que ir mesmo. Tem que ir, tem que ir lá tomar dinheiro dos caras. Agora, por exemplo, um cara com o potencial do Giovanni, moleque deitando aqui, vai se esconder na China. Um cara com o potencial do Guerra, tá certo? Uma hipótese, se ele fosse convidado a ir pra China, Berril ir pra China, o Borja ir pra China, eu acho desperdício. Ô, mano, o cara tá com 18 anos. O cara tá com 18 anos. Eu sei, mas o cara tá com 18 anos, Domênico. Aí você fala: pô, com 18 anos, vou pra China ganhar. Porra, 1 milhão por mês. Meu pô, Deus. Vou ficar lá 5 anos. Eu volto o quê, pobrezinho? Não, e com 23 ainda. Pô, acho que o jogo ainda pode começar a carreira de novo. O Lucas Lima, que o mano falou, o Lucas Lima. E não... se também não der, tudo bem. O Lucas Lima. Já faz o que mano quiser. Falou do Lucas Lima. O Lucas Lima não quis ir pra China. Compra Colômbia. Ele falou que ele tava esperando uma proposta de um grande clube da Europa. Se ferrou. Certo? Tá bom, não indo. Não. Eu não julgo se o cara tá certo ou errado. Pra mim, cada um faz tem o que uma quer. Visão. O Giovanni quis botar dinheiro no bolso, tá certinho. O cara veio de origem humilde, tem a família inteira pra carregar, o cara então, fez as contas lá. O Borja, no caso do Borja. Agora, o Lucas Lima, quer apostar? Ele, quando acabar aqui, ele vai pra China. O Pato também não queria ir, ele queria ferrar o não Corinthians. Foi. Tudo bem. Foi jogar no time de meia boca da Espanha. Mas já tá na China. Não, já não, foi embora. É que o Lucas Lima, agora, ele deve estar confiando nas ligações que ele tem. Mas não adianta ter ligação. Não, sim, aí eu tô dizendo, aí não vai dar certo, aí o cara fala, quer saber? Vamos pra China. O Gabigol não tinha ligação nenhuma, tava jogando bola, joga na Inter de Milão, não tá jogando nada. Joga. Agora, o grande lance que pode ser a favor do Palmeiras, só tem uma coisa a favor, que o cara quer jogar no Palmeiras, só. Foi o que a pessoa falou pra mim. Só. Porque o resto, olha, dinheiro é muito mais, mas muito mais, né? O salário é 7 vezes mais. 7 vezes, velho? É difícil, né, você competir com os caras. Não dá pra competir. Aliás, não dá nem pra entrar na briga, né? Eu tô te falando. Não dá nem pra entrar na briga. A minha fonte é boa. É. Repito, não descartou. Não é que ele falou... Não é que não vem mais, né? Só que ele falou, é difícil e eu tô confiando no jogador. Nossa, que ontem o site tava tudo dando que... Que tava acertando, tava acertado. Hoje, não, agora todo mundo tá falando. Porque não teve nada. São Paulo. Porque não teve nada. Mas até agora ninguém se posicionou. Segundo o Caio, o São Prato falou que vem. Não, por exemplo, no UOL também saiu. Já deu o valor: 33 milhões. O Prato vem pro São Paulo, beijo? Tem informação ou não? Você não tem? A informação não é minha, de uma pessoa ali. Falou o quê? Que acha que vem. Acha que vem? Mas eu não vou cravar porque. Não é a minha informação. Não, ninguém tá cravando. Ninguém tá cravando, tá todo mundo falando. A do Borja, eu não tô cravando que sim, que não. Mas não dá pra cravar, né? A sua informação, né? Ó, não tirei uma vírgula do que essa pessoa me falou da Numa, amigo. Ele não chegou hoje de manhã e não foi apresentado. O cara falou, não vem hoje, não. É. Vamos aguardar, né? Ô, os Dodô, próximos capítulos. Vai virar novela, hein? E a Leila falou, né, na entrevista que ela não quer ser presidente do Palmeiras. Uhum. Ela quer ser conselheira. Ah, é? Opa! Mas, tô dando a informação, não sou ela, eu que tô falando. Mas ela, pra ser presidente, ela primeiro precisa ser conselheira. Então ela tem que ter, ela tem que almejar ser conselheira. Não, então ela falou que ela não almeja porque ela não tem tempo pra isso. Mulher tem personalidade, eu ouvi ela falar. Mulher tem personalidade, viu? Ela tá tem bem, personalidade. Se dosar a vaidade... Pode vir a ser sim uma presidente do Palmeiras. Pode sim. Precisa dosar a vaidade. Agora fala bem, tem personalidade. Então, foi anunciado o patrocínio, a renovação. Vai demorar. Patrocínio. Patrocínio por 2 anos, tá? É, então, primeiro ano. Eles não falaram valores, né, Dudu? Mas tem um bochicho aí, que especula, né? 72 milhões no primeiro ano e 78 no segundo ano. Dá uma grana, hein? Que seria o maior patrocínio da América Latina. O maior patrocínio mesmo, verdade. Bom, é isso aí. E o Palmeiras pega o Ituano no domingo, não é verdade? É o próximo compromisso lá em Itu. E o Guerra pode jogar, né? O Guerra já pode jogar, tá liberado. Esse é um programa legal pra você, porque você vai domingo de manhã, almoça lá no Alemão. O Alemão é bom, falaram que é bom, eu nunca comi lá. Pô, uma delícia, come aquele parmegiana que é gigante. Aí vai na pracinha, faz a digestão, compra sorvete. Vai no Orelhão. Com 30 reais você compra um monte de coisa lá gigante. Vai lá no bar do Alemão, sensacional. O Ituano não vendeu o jogo? É bom. Putz. O Ituano não quis vender o jogo? Não. E você vai em 6 pessoas e dividir um parmegiano. Maravilhoso aquele parmegiano. Aí vai lá, vê o jogo e vem embora. 6 pessoas. Aquele parma, vou falar, é de presente. Vai pela Castelo Branco, rapidinho. Pô, não dá nem uma hora. 6 pessoas, você divide o parma e ainda traz uma marmitinha. Já comeu parma, Ale? Sim, claro. Já comeu parma. Eu preciso ir lá ainda comer esse parma. Ainda traz uma marmitinha. Você dividiu com quantos, Ale? Muito bom. Abri um lá perto da minha, onde eu tenho casa, lá embaixo. Tem aqui em São Paulo, tem. Perto de Pardinho tem, mano. Boa, boa. Não, aqui em São Paulo tem também. Aqui também em São Paulo tem também. Tem também? Tem. Eles entregam tudo. A Sumaré tinha, agora não tem. Eu tava no McDonald's. Eu comi hoje. Aliás, ele entrou em concorrência com outro aqui tem perto, que é o Camponês ali, que é bom pra caramba. Já foram lá? Tem. O parmejano lá é bom, rapaz. Você tá louco. Eu comi um Mac hoje, mano. Eu também, o Big Mac. Do dia. Bom, já que você falou de McDonald's, mano, fala de McDonald's. Já que você falou de McDonald's, eu fiquei com vontade. Conta aí pra nós. Aí. Opa, então, Domênico Gato, que dia que é hoje, hein? Hoje é quarta, dia 8. Ah, quarta-feira. Quarta-feira é dia de Big Mac, rapaziada. Ó, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. É o Big Mac. É, rapaziada, é o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8, hein? Ó, se você quiser com batata frita e refri por apenas R$19,90. É top demais, cara. Na sexta-feira é o dia do quarteirão com queijo, hein? No sábado tem novidade pra vocês. É o triplo cheeseburger. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã mais um baita clássico no McDonald's, hein? É o Cheddar McMelt. Boa, mano. É isso aí. É McDonald's. Bem legal mesmo. Ô, Beja, vamos fazer o seguinte. Fala de extra pra nós aí. E a gente vai para a última gremiação, que é o Santos. Volta às aulas 2017, ano extra, uma infinidade de ofertas para você comprar todo o material escolar do seu filho e ainda ganhar a nota mais alta em economia. Estojo escolar, xadrez, por apenas R$ 4,99. Lápis de cor amor, com 12 unidades, por apenas R$ 4,29. Caneta esferográfica Molan, com 3 unidades, por apenas R$ 2,69. Caderno Judy, 96 folhas, brochura capa dura por apenas R$ 2,69. Tem mais! Papel Seminha A4, 75 gramas, 100 folhas, várias cores por apenas R$ 4,99. Cola escolar Tenaz, 35 gramas por apenas R$ 2,59. Tem mais coisa, viu, gente? Tudo que você precisa para começar o ano com a casa organizada está no Extra. Caixa organizadora Flex Cristal, 29 litros. Apenas R$ 19,90. Varal de teto, 120 centímetros por 56 centímetros. Finlandec, apenas R$ 39,90. Cesto telado, 60 litros, preto, por apenas R$ 19,90. E tapete para banheiro, Chunk, Loop, Finlandec, por apenas R$ 25,90. Então aproveite, amigão. Você merece Extra Economia do Dozito. Ah, RG. Ô, RG. Ô, Tica. Ô, Ricardo Oliveira aí, né, RG? Ainda mais 20 dias, estão falando, né? É porque o tá Ricardo... Tá com o saco inchado, né? O Ricardo, em função da desceu, da... desceu? Não desceu, você tá louco? Não. O Ricardo, em função da cachumba, ele perdeu 2 semanas, né? Tá fraquinho. Da pré-temporada, então... Tá, é, tem que recuperar, né, RG? Tem que ter cuidado. Perdeu 3 cuecas também, RG, aquela com saqueira, não dá. Começa a laciar. Tem que usar a samba canção, né, velho? Começa só pro lado, né, mano? Começa a laciar, né, velho? O cara começa a ficar preocupado. É pros dois lados, RG, ou é só um lado? Sei lá, nunca tive essa porra aí. Pô, eu também não sei. No saco, deixa eu ver, ó. No saco, não. E olha, a informação que chegou... Deixa eu ver aqui no Google, aqui, ó. Saco com cachumba, deixa eu ver como é que fica. 6 horas e 1 minuto. Chegou agora a informação da Folha de São Paulo, viu, Beja? Que o Alexandre Matos viajou para a Colômbia para tentar já definir a negociação do Borja. Mas, então, tentar definir não significa que está... Que você conseguiu, né? Não fechou, não está fechado. Então, ele foi lá para tentar realmente definir se vem ou não vem, né? Mas parece que o que ele está dizendo aqui, que parece que vai, viu? Eu acho que vem. A única coisa que eu falei é que o cabeça já falou pra mim, que não estava nada fácil. A proposta é 10 milhões de dólares, hein? Que ele tá levando com ele, 31,3 milhões de reais, metade do valor pedido aí pelo clube, né? Colombiano, lá no começo das negociações, né? No entanto, com o fechamento da janela europeia, o Atlético Nacional se dispôs a negociar em patamares inferiores. Mas aí pintou essa proposta aí, né, também, né, da China, então tá essa definição. Mas parece que o jogador mesmo quer vir, né, então... É, lógico. Desculpa, RG, adendo, mas tava conversando sobre isso, né, informação, então... Chega, sai agora, 6 horas e 1 minuto, ó. Agora há pouquinho, né? Motinha, a única expectativa com relação ao Santos, então, é isso Estreia do Kleber, né? E a estreia dos contratados aí, que é como é que esses jogadores vão entrar aí no time do Santos. E vai de Rodrigão mesmo. E quando vão entrar, né? Então é a expectation aí. O resto, tudo bem. Vocês viram ontem aquela história lá na Libertadores, velho? Que louco lá do ônibus a 130 por hora? Como é que era? Quase que os caras perderam lá o jogo. E jogaram com a camisa da seleção argentina. Que coisa. Não deu tempo, né? Sub-20, não deu tempo de trocar. Chuteira também. Chegar a roupa dos meninos. Tudo por causa do avião, não tinha documento, velho. E o ônibus? Pode. O ônibus correndo, você viu? A 130 por hora. Pra chegar, velho. Coitado, velho. Isso é Libertadores, né, velho? Que loucura. E uma história louca aí. Tô vendo o seu história áudio. Louca? É, cara. Foi um jogador que acusou a irmã do... Aquele que era do Flamengo, lá, o lateral direito. Léo Moura. Léo Moura. Você viu isso aí, Benjamin? Que coisa isso, hein? Entendi o que você falou. Tem um jogador, tô pegando o nome dele aqui, que acusou a irmã do Léo Moura de meter a mão na... Numa grana aí. Uma grana. A irmã? A irmã do Léo Moura organizou... Hã? Renato Augusto. Foi do Renato Augusto. Acusou a irmã de calote. É. Tá aqui, ó, a matéria é do Globo.com. Ah, vocês foram pegar... Qual que é o valor aí, ô? Deixa eu ver aqui, ó. Foi pegar uma água. 200 mil. 200 pau, dá um pouco menos, viu, Motinha? Se eu não me engano, acho que girava em torno de 160 pau, mas um cachê que ela deveria ter depositado pro Péricles, o cantor, ela também não repassou, e aí chegaria nesse montante de 200 conto. 200 conto? 200 conto era só o almoço do Péricles. É. Caramba, hein? O bagulho é osso, porque o negão ali tá com uma pança do tamanho do mundo também. Pô, mas gente, vamos... É 200 pau, isso mesmo. Vamos parar de dar calote, né, velho? Pô, você tá louco, né? Pelo amor de Deus. Brincadeira, né? Mas o negócio é o seguinte, cara, isso aí é a Zé do Caldo, mano, isso aí estraga a amizade, por mais é que na matéria... Porra, a matéria consta ali que o Renato Augusto foi até cuidadoso pra falar com o Léo Moura, o Léo Moura... Até chegou a chorar, pediu desculpas aí pela irmã e tudo mais. Não, mas dá uma azedada, né, mano? O Renato Augusto não queria que vazasse a informação, né? Chorar, mas não tem jeito, né, mano? Não vazar. Cacete, vazou, tem que, né? Tem que devolver, né? Não, mas entre os boleiros já era, né, mano? Não, mas o cara tá na China também. Então não vai fazer falta. Não vai morrer de fome. Ô, fedido. 200 pau. Você preferia pagar 10 milhões de dólares pra ter 50% do Borja ou 10 milhões de euros pra ter o Lucas Prato em definitivo? 10 milhões de dólares pra ter o Prato em definitivo. Eu acho que... Sei lá, um é mais novo, o outro é mais... Bom. Ué, mas o Palmeiras ofereceu essa grana. Mas o Palmeiras chegou a oferecer, o Atlético não quis vender. Não quiseram. Então, não quis vender, o Palmeiras cerrou a negociação. Só que sabe por que o Atlético tá passando pro São Paulo? Porque o São Paulo não tá na Libertadores, o Palmeiras tá. Ele estaria dando um reforço pro Palmeiras, lógico, né, Ale? A história é mais ou menos assim. Não é isso? O Atlético queria que ele fosse pra China. O Prato não quis ir pra China. O Prato tinha interesse de vir pro Palmeiras, aí o Atlético que não quis. Mas a verdade é que o elenco do Atlético tá muito caro, né? São muitos. Só os três da frente, quanto que não custa? Nossa. E aí tem mais um agravante, Domênico. Quase 3 milhões? Que é a situação lá do Alexandre Matos. Ah, cara, velho. Se o Atlético negocia com o Alexandre Matos, que foi o cara que montou o Cruzeiro bicampeão. Putz. É um cara também, que de vez em quando vivia agulhando o Atlético. Esqueci disso, mano. Vivia agulhando o Atlético. É, esqueci disso. Se os caras vendem o jogador pro Palmeiras, fora o fato de você reforçar um adversário direto na Libertadores... É ceder, tipo, a uma transação com o Alexandre Matos, cara. Então, por mais que digam, ah, futebol é business, business do cacete. Óbvio que tem rixa. Não tem orgulho. Tem rixa pra cacete. Velho, não é. Não é assim. E 10 milhões de dólares. Se o Daniel, Nepomuceno. O do Palmeiras era dólar. Não, mas o Palmeiras ofereceu em dólares a proposta que o Palmeiras fez. Mas se o Daniel Nepomuceno lá, o presidente do Atlético Mineiro, aceita, faz negócio com o Alexandre Matos, politicamente ele tá morto, cara. Mas, ó, vou politicamente te falar. Ele tá morto. Olha. Perguntei pro Alexandre Matos agora, você tá indo pra Colômbia? Olha, ele me mandou o endereço de onde ele tá. Passa no ar aí pra galera perguntar será pra que ele. Não é a rua, Palmeiras? Será que não é a rua Colômbia? Mas por que os caras colocaram da Folha? Não sei se ele. Pode ser que ele vai hoje, não sei, mas eu perguntei, você tá indo pra Colômbia? Por enquanto. Ó. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Por enquanto. Nossa, é isso, né, velho? Os caras, todo mundo fala, crava, né, velho? Não, pode ser que ele vá. Ah, Benjamin. O cara vai postar a foto da passagem dele de avião, já. A Folha disse o quê? Que ele aqui, está... Aqui, ó, mas eu tô com a Folha, aberta, a Folha, certo? O que tá escrito aqui? Então, não, pode ser que viaja, pode ser... Ah. Alexandre Matos viaja a Colômbia para definir negociação. Saiu aqui, a que hora que tá saiu aqui, ó? Mas pode ser que... Viaja, não é que é agora. Viaja. Pode ser que ele vai amanhã, já foi. Pode ser que não, ele vai Não, peraí. Mas é quando você lê viaja... Então você coloca viajará. Viaja, você tá conjugando no presente, agora. Viaja, dá a impressão de ser no momento, Júlia, lógico. Mano, você não coloca, Alexandre Matos viajará. Véi, isso é conjugação de verbo, gente. É básico isso aí. A partir do momento que você coloca a viagem, dá a impressão que o cara tá no aeroporto fazendo check-in. Ó, mano, presta atenção. Por que é viagem? Passo Palmeiras se aproxima de uma contratação do atacante Miguel Borja. O diretor de futebol, Alexandre Matos, viajará. Aí tá aqui, ó. Aí tudo viajará bem. Nesta aí, quarta. Sim, ok. Para a Colômbia, onde se encontrará com dirigentes para tudo bem, okay. Para tentar colocar um ponto final nas negociações até o final dessa aqui. Mas a manchete tá viaja. Agora... A manchete tá viaja. Aí quando você lê aqui... Mas tem que ler a notícia viajará. Inteira, né, manchete? Então, é que tem a pegadinha, eu né? Mas eu falei aqui que viaja. Aconteceu, virou manchete. A manchete é a pegadinha, né? Pô, lógico. Viajará. Agora, viajará. Quem tá viajando com essa possibilidade é o torcedor do Palmeiras. Putz, velho. Pega aí, louco, Felipe véio. Melo. Tietê, Moisés, Dudu, Guerra e Borja. É um time, hein? É difícil você conseguir na América do Sul. Né? Pelo menos. Respeito. Claro que no papel é uma coisa, sim, pode ser. Ale, na prática é outra. Eu falei um tempo atrás. O Palmeiras tem a Parmalat 2. É muito forte. Eu acho que é Parmalat 2, não. Acho que é. Não é até melhor, se quiser saber. Não, porque... não concordo. Acho que é. Põe o dinheiro e o Palmeiras contrata quem quer. Não é assim também. Acho que é. É que a diferença é que você não tem Djalminha, Edmundo, Rivaldo, Roberto Carlos. Mas o que tem... Mas na época, quem contratava tudo era a Parmalat. Então, hoje não. Hoje é o Palmeiras. Então, hoje não precisa. O Palmeiras contrata. Mas é o Palmeiras que contrata. Sim, Domênio. Mas estou falando o dinheiro. É melhor você ter um negócio desse do que ter a Parmalat. Você não o dinheiro. Ah, melhor. Lógico que é. Você não hoje tem... é melhor. Melhor. É isso que eu tô falando. Porque pelo menos é nosso jogador, né? Não, não é porque só isso. E quando acabou a... Você não tem ninguém para interferir. Parceria. A parceria quando acabou, Ale, você lembra, né? Teve que devolver, ficou com um time mequetrefe. É terra arrasada. O Domênio. Quando sai é terra arrasada. Aí acabou, né? O Palmeiras é uma Ferrari, tá certo? Com 18 airbags, com motor de 9.8, tá certo? Biturbo. Tem asa, voa. Roda de 24 polegadas. Sabe, pra não sair de lado, pode enfiar... Tipo o meu carro, assim. Pois é, igual o carro do Ale, que tá parado na garagem aí. O Palmeiras é isso. Mas viu ali, tava dirigindo a estrada, falou, opa, bateu na reserva aqui, tinha que encostar. Opa, gasolina é barata aqui, hein, ó. Gasolina 1,93, vou encostar, enche o tanque. Velho, Domênico, pode ser que não dê nada, mas pode ser que estrague o carro. O Palmeiras, ele economizou onde não poderia economizar quando você monta um elenco com essas peças que o Palmeiras tem, velho. Com todo respeito, Eduardo Batista. Você economizou. Ah, com relação ao técnico? Com relação ao Eduardo Batista. Você tá secando o Eduardo Batista, coitado. É aquele negócio, Domenico. Se você tem um carro que custa aí 800 mil reais... Não é a gasolina, é o piloto. Não, a gasolina. Pra você entender lá a situação. Você tem um carro que custa 800 mil reais, velho. Você não vai colocar qualquer coisa no motor. E não é. Mas, ó, perdão, Eduardo Batista, não tô falando que você bem, é qualquer mano, coisa. O Eduardo quem? Batista é um cara que já mostrou qualidade. Mas ia trazer quem? Eu teria trazido ou Abel Braga ou Mano Menezes. Nas opções que o Palmeiras tinha ali pra fechar alguma eu não coisa. Gosto do Mano Menezes. Ele, eu também não gosto. Técnico, velho. Não acho. Ele pegou o Cruzeiro numa situação aí de rebaixamento ano passado, tirou o Cruzeiro da situação que ele mas vivia. Mas o time do Cruzeiro era bom, mano. Ele podia então, ter brigado, melhorou. Por exemplo, na Copa do Brasil, com os nomes que tinha, ele poderia ter brigado na Copa então, do Brasil. Então, Ale, mas o Cruzeiro ele melhorou, claro, depois da chegada do Rafael Sobis e do Ábila, sim. O Abelão achou um treinador que eu gostaria de ver. Então, esse, sim. Eu citei esses dois porque, na minha opinião, hoje são os melhores técnicos do Brasil, juntando com o técnico do Santos, aí o Dorival. Também são os treinadores Dorival aí. Dorival passou pra Palmeiras, eu não gostei, não. Mas eu acho o Dorival um excelente técnico. Agora, o Eduardo Batista, com todo o respeito a ele, claro, ele vai ter a chance agora de mostrar trabalho, mas é apostar demais, Domênico, num treinador aí que tá aparecendo, é um treinador emergente, mas um elenco certo, que o Palmeiras mano. Tem. Então, pode dar, mas é arriscar demais. Imagina se não der. Olha quanto o Palmeiras investiu. Esse investimento não deu. Esse investimento é, seguinte, é pra ser campeão, não é pra lembra, ser. Vocês lembram, né? Tinha um técnico que tava surgindo também, que era o Marcelo Oliveira, né? Sim. E aí ele foi pro Cruzeiro, não foi? Foi. Foi bicampeão. Não, mas peraí, Domênico, a circunstância é diferente. O Marcelo Oliveira, quando ele saiu lá do Curitiba, treinou e foi pro Curitiba Cruzeiro, dois times, mas aí que tá, mas peraí, o Cruzeiro, Domênico, ele não tinha ambição nenhuma quando ele montou aquele time. Quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro e na sequência do no outro ano também repetiu o título, ninguém apostava o Cruzeiro como campeão. Não apostava. O Cruzeiro era um time que contratou jogadores aí que não deram certo em determinados lugares. Mas ele lugares. Era um treinador que eu quis tudo dizer, bem, né? Mas ele não chegou com a responsabilidade de fazer de o que ele fez. Não chegou. Não tinha. Quando você chega com a responsabilidade de fazer o trabalho, a pressão é levada à décima potência. O Eduardo tem a responsabilidade. Isso não, é não é que ele tem uma responsabilidade, ele tem a responsabilidade. Porque hoje o segundo lugar pro Palmeiras não interessa. Não. Uma coisa, por exemplo, você chega lá, vai, o Corinthians, no ano passado, pelo você chegasse... Pelo investimento, né, mano? Se o Corinthians tivesse chegado aí, depois de tudo que aconteceu na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, beleza, você ia falar, porra, puta trabalho. Agora o Palmeiras, com o investimento que fez... Não pode. O segundo lugar é como se fosse o último. Eu vou falar uma coisa... Você tem razão, você tem toda a razão, acho. Eu vou falar uma coisa que nem sei se eu concordo mesmo com o que eu vou falar. Diga. Vamos ver, vamos analisar. Eu acho que eu tô mais na pegada dessa rapaziada nova aí. Roger, o Carilli, Jair Ventura, Eduardo Rogério Batista Senna, não te agrada? O Zé Ricardo. O Eduardo Batista não te agrada? O Eduardo Batista. Agrada? Eu acho que eu tô mais na pegada dessa rapaziada do que Abelão, da velha guarda aí. Mano Menezes. Eu particularmente, acho que o currículo do Mano é bem fraco mesmo. Tá. O currículo ser fraco. Eu, de todos esses falados, o Mano, eu também. Mas, o Ale, sabe por que eu falei isso? De todos esses, eu ficava com o Mano Menezes. Eu acho também. Entre Abelão, Mano Menezes e Dorival, eu prefiro o Mano Menezes. Eu gosto do Mano. O Mano Menezes foi até bem no Corinthians. Eu gosto do Mano Menezes. Não, mas fora isso, ele tem bagagem. É cara que dirigiu seleção brasileira. Eu gosto do Mano Menezes. Mas dirigiu na circunstância, né, mano? Não, mas tudo bem, mas passou por lá. Se o Andrés não tivesse na seleção, mas ele não o Abel também dirigiu. Não, mas o... Não, Abel não. Não, Leão. O Leão já dirigiu a seleção brasileira. Sim, mas o Ale, o que eu falo aqui é com relação até a forma como o treinador não é só trabalhar dentro de campo, mas é fora dele também. Porque uma coisa é o jogador bater de frente com o Eduardo Batista. Outra coisa é o cara bater de frente com o Abelão. É o cara bater de frente com o Mano Menezes. É. Porque, querendo ou não, você é um cara que já, inclusive, treinou time de futebol. Obrigado. Né? Você sabe que jogador... Tem um nome, né? Tem um nome jogador mais respeitado, é um bicho complicado pra você lidar, velho. Porque ali, Domênico Gato, a gente tá falando de um grupo aí de 30, 35, 40 jogadores, que um tem um carro melhor que o outro, um mora melhor que o outro, um pega a mulher mais gostosa todo que o outro. Todo mundo tá acostumado a ser titular. E dentro desse contexto aí, é um querendo jantar o outro. Então é muito eguinho, vaidade. E se você tem um treinador que tenta ser aquele paizão, aquele homem de família, não, vamos sentar aqui fazer um churrasco. Homem de família, RG. É o filme que a RG gosta. Os caras jantam o treinador. Não, isso eu concordo com você, mano. Por isso que eu falei aqui que eu acho que ele tem que ganhar alguns jogadores chaves do elenco. Isso que o mano falou. O Zé Roberto. Chaves é de São Paulo. Ele tem que ganhar o Zé Roberto. Praz. O Praz. O Dracena. Que porque você fala assim, mas o Dracena quer dizer. Mas ele pode gerir o grupo lá. Ajudar o cara a gerir o grupo da reserva. O Dudu. Isso que o mano falou. Entendeu? É aqueles, e outro, o Felipe Melo. É. Sabe por quê, RG? São jogadores com experiência que podem dominar o elenco pra ele. É. Ajudar ele a dominar. Se ele tiver esses caras do lado dele, o Palmeiras ganha. Não, isso que o mano falou de gestão, entendeu? De pessoas. Gerir pessoas, né? Isso aí é fundamental. Você vê, treinador... o Cuca era muito bom nisso. O Cuca sempre foi bom nisso. O Tite é bom nisso. Então, o Cuca eu acho que já nem era tão. Não era o forte dele, mas eu acho que tem duas formas de você conseguir. É controlar o seu grupo quando tem muitas estrelas, como o Palmeiras vai ter a partir de agora. Ou é pela moral que o Mano falou, de construir uma carreira consolidada, como o Abelão. O Mano, eu não acho que tenha essa carreira. Mas um treinador que já ganhou muito título, já dirigiu muita gente grande, né? Muito jogador importante. ou pelo conhecimento de futebol. Então, por exemplo, a gente teve na Olimpíada o Rogério Micali, que praticamente não trabalhou no profissional e dirigiu uns caras feras. Foi bem, né? Entre eles o Neymar. Ah. E os caras saíram elogiando o treinador, Micali, que era do Sub-23, Sub-20. Foi malandro, né? Ganhou o Neymar, chamou o Neymar pra ele, né? Mas se você tem o conhecimento a seu favor, isso já é um caminho. Então você pode se impor pela moral, pelo teu tamanho como técnico e também pelo conhecimento. O Eduardo só pode se impor nesse momento pelo conhecimento. Então vamos ver como ele vai. Agora, não é fácil, eu acho que esse elenco que o Palmeiras está montando, sei lá, você pega aí, pode pegar o coleta, pega o coletivo. Você põe 11 de um lado, 11 de outro. Fica bom, dois times fortes. Vê os caras que ficam de fora do coleta, que é normalmente os caras que ficam falando mal de todo mundo ali. Os caras que ficam de fora do coletivo são caras que jogariam em alguns times. Então, esse elenco é difícil, eu acho que para o Eduardo Batista, sim, mas para muitos treinadores do Brasil. Eu concordo, seria difícil pro, é difícil para o Eduardo Batista, seria difícil para qualquer um outro. Eu também acho. Se o cara não tiver complicado. Saco roxo... É, porque o elenco é grande, não, né? Segura, não segura não, é. Vamos aguardar, né? Este é o Estádio 97 na Energia 97, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também aqui em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E agora o Benjamin vai falar aqui de BV Financeira. Amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, hein? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidades e menos burocracia. Se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora, hein? Grava aí no teu celular, grava aí o telefone da BV, 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, amigão. É BV! Estádio 97. Olha só que legal, cara. Olha só que legal. Aumenta aí. É, meus amigos, Alexandre! Olá, eu sou o Alê. Nossa, Alê, você imita o Rude direitinho. Você viu, né? Eu tô treinando agora. Por que eu coloquei aqui a trilha do RPM, dessa música aqui, sensacional, Olhar 43? Não, porque eu só vou dar a introdução. Vamos falar do navio do Energia na Veia, que vem aí em março. Tá lá, ó. Introvertido como eu, é a pura perdição. A pura perdição. É o lado negro. O seu olhar é a batuba de bebê. Se envenenar nas suas curvas, derrapar, sair pra estrada, correr no mar. No mar. Corre pro mar, corre pro mar. Navio do Energia na Véia, em março, cara, tá chegando. Olha, um mês e alguns dias aí, gente. Ai, meu Deus. Um mês e alguns dias. E a mala tá pronta, mês que vem. O maior cruzeiro sairá este ano, ó. E RPM estará lá fazendo um dos shows. RPM é bom pra caramba. Esse navio vai tremer, hein? Vai ser muito bom. Agora, Dudu, imagina só a RPM lá em alto mar, hein? E geralmente os shows, ou Benjamin, são feitos lá assim. Essa hora assim, ó. Seis e pouquinho, quando tá caindo assim, sabe? Chegando à noite. Vai ser legal pra caramba, cara. RPM, imagina você no navio ouvindo RPM, ó. É perigoso. Seu sorriso é um sorriso assim jocoso. Indecifrável, riso de mulher. Não sei se é caçadora, ou caçadora. Se é Diana ou Afrodite, ou se é Brigitte, Stephanie de Monaco. Aqui estou, inteira ao seu dispor. Princesa. Sensacional. Então, olha, liga agora, o plantão tá lá pra te atender, pra você poder fechar a sua cabine. Liga já. Como o Sombra falou ontem, acho que 100 cabines ou menos que isso já, hein? Ligue já, liga. Tá bom, liga. Ó. Canto rimas assim, pra você e o outro vem em cima e você nem pra te escutar. Mas acabou, não vou rimar, porra nenhuma agora vai. Vamos sair, essa notícia. Sensacional, hein? Então a liga lá, 3624-9007. E esse aqui também vai estar por lá, ó. Quem? Eles estarão lá. Senhoras e senhores, numa das noites teremos Capital Inicial. Aí o navio vai tremer, hein? Música legal, hein? Ó, já imaginou? É demais. O naviozão vai tremer. Capitão é demais. Um abraço pro Ives. Ó. Imagina só, e sem contar... Alexandre! Aí é mais a minha praia, tá vendo, Alexandre? Aí, ó, mas essa é fera, pô. Isso aí é louco. Isso aí nós vamos falar. Veraneio Vascaína. Mas vamos falar. Veraneio Vascaína. Esquina. Imagina só, cara. Duas noites, entre as duas noites, que teremos três, né? Sim. Mas nas duas, teremos uma, o RPM, a outra, teremos na Capital Inicial. É sensacional. E sem contar nas festas que acontecem. Tem uma festa que eu digo pra todo mundo que é a melhor festa que você pode ir, que é a Festa Fantasia. Ah, essa é de enlouquecer. Onde as pessoas vão todas fantasiadas. Ah, olha, é legal, louco. Ali. É, os caras são louco, eles são tão bem produzidos, cara, porque a melhor fantasia ganha o cruzeiro do navio seguinte. E então, o cara leva a sério, velho. A sério o negócio. Eu tenho uma vantagem na máscara, que é só comprar o elástico. Né? Só... Então pra mim já fica mais fácil também, né? É muito louco, velho. Olha só, você pode parcelar sua cabine em 12 vezes. 12 vezes? 12? 12? 12! Então vai, cara, liga na promoção. Plantão de atendentes trabalhando nesse momento pra te atender, hein? 3624-97, todos os DJs. Show do Rudy Landucci. RG vai esse ano, RG? Tem que ir, pô. Tem que ir, RG. Vamos, RG. Vamos. RG vai, o Motinha vai. Opa. O Ale vai. Sombra o Bá vai. O Mano e o Benjamin, eles não gostam de navio. É, eu vomito. Não é que eu não gosto. Sombra vai. O Mano passa. Mal, eu gosto, mas é que eu passo mal. Passa mal, mano. Ah, mas tem que ir, pô. É legal, enjoa, pra caramba. Esse ano vai ser muito legal, porque esse ano aqui não tem um destino traçado, como todos os anos. Ó. Pela primeira vez vai acontecer uma coisa inédita, mano. Esse navio, ele vai rumo ao sol. Quem que é? O Scatino que vai tocar o navio? Não, o Scatino, tá louco? Ó, larga a deriva e bate qualquer coisa. Rumo ao sol. Eu tô falando sério. É o Geraldo Magela aqui. Vai ser muito legal. Então liga lá, 3624-9007. Bom, é o seguinte, vamos para a primeira ligação, 3284-7097. Vamos lá para as primeiras ligações de hoje. Ligações que vem aqui, deixa eu ver em nome de quem aqui. Em nome de... em nome de FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se, meu amigo, tá bom? Vamos lá, Azurba tocou, tem aqui ouvinte no ar, olha aí, ó. Que isso? Ah, eu sei porque eu tô olhando, né? TV Colosso. Au! Não parece, não. Não parece. É, mas são vários. Qual é esse? É um latindo e o outro o Ivan. Qual cachorro esse? É o Husky. É o Husky, parece. Husky. Não parece. O Ivo parece com o Husky. Oi. Alô, quem fala? É o James. James. Ô, James, tudo bom? Tudo bom, não acredito. James, que era o marido da feiticeira. Era o James? É. E tem o bonde, James, né? E a famoso. Sogra, e a sogra era em Dora. Boa, como é que você lembra disso? Não lembro, eu não lembro, não. Ah, mas tem o você James. Não tá mentindo, o, não? O James dele, mais famoso é o bonde. E desculpa. O patrão dele que tinha agência de propaganda era o Larry. Mas o bonde é o mais famoso, James. Isso eu não lembrava mais, não. E a tia dela era a tia Clara. Então vê. Tá inventando, então vê. Aí você começou a inventar. Então vê, a mãe da feiticeira... Você viu a série peraí, ontem. Peraí. A mãe da feiticeira era em Dora, a tia era a tia Clara, tia Harry. Não, Harry é do Batman. Agora. Era a tia Clara. O marido era o James, o patrão da agência de propaganda era o Larry. Ah, tá lá embaixo, peraí. Vamos lá. E a filha era a Tabata. Fala de novo, deixa eu ver. Não, mas aqui não fala quem é. Não, tem que vir. Ah, não, aqui. Tá aqui, ó. Ó. Aqui onde? Baixo. Ah, Alexandre! Aqui, olá, eu sou ali. Não, mas não sabe quem é. Samantha. Endora. A Endora quem que é? A mãe da feiticeira. Ela mesmo. O patrão, o dono do patrão dele na agência de propaganda era o Larry, amigo, a filha a Tabata. Esse aqui é o cara? E a tia, acho que era a tia Clara. Como é que era o marido? O marido era o James. A tia Carmen, a tia não, Carmen. Carmen é peraí, velho. Mascaria boa. É, mas aqui acho que não sei se vai falar, né? Acho que tem, sim. Ah, tá. Bom, mas o Benjamin falou, acho que tá falado, viu, velho? James do James, quê? James, isso aí mesmo. É James? James aqui, ó. Oi! É James do quê? James Woods. James Moreira da Cruz. Tá James Loureira. Loureira. Tá certo. Não, Moreira. Moreira. E quantos anos você tem? Eu tenho 29 anos. 2.9, RG. Ele começou como um James Bond. Ah. Aí terminou como um James Trem, né? Sensacional. Muito bom. Nota 10. Salvou de sensacional. E qual que é o bairro? O bairro é Suíço. Suíço? Opa! Se é o que eu conheço, é São Bernardo. Opa! É isso mesmo, cara! Nossa, ah, cara! Caraca, velho! E esse Suíço é com dois S, né? Caraca, velho! É com dois S? É isso mesmo. É? Dois S. Suíço. Isso mesmo. Tá bom. E o time? O time é São Paulo! Ah, tricolor! Tricolor! E aí, velho? Você é da turma que acredita que o prato vem? Ou da turma ainda que quer ver pra quê? Crer. Quando você quer que alguma coisa... É crer. Se é o ganso? Alexandre! Olá. Então, a gente não sabe, né? Tá todo mundo falando, né? Começou com o Caio Ribeiro falando. Aí o UOL agora falou. Apertaram a diretoria lá do São Paulo, lá, né? Então, eles não falaram nada, ninguém quer falar nada. Dizem, né, que eles estarão no jogo do São Paulo lá para ser apresentado já. Olha, não sei, em Minas tem rumores aí que o Prato estaria despedindo do pessoal lá do Atlético. Mas agora, se vier, amigo, olha... Se vier, hein, eu gosto desse cara, joga muito, é novo. Tá sempre ele pra China, tem que acertar São Paulo mesmo. Você pega aí, ó, Jusilei, Thiago Mendes ou Schmidt, mais Cícero, Wellington Nem, Cueva e Prato, é um time, hein? É um time, temos um time. Finalmente temos um time. Aliás, essa é uma pergunta. Habemos time. Então. A gente tá precisando de um atacante de referência na frente, porque o Chaves não dá, né, gente? Chaves, ele é esforçado, tudo. Ele perde muito gol, né, velho? Ele perde muito gol. Ele perde gol demais, cara. Não dá pra entender. Né? E o Luiz Araújo também, né, velho? Perde muito gol. Tá faltando a pouco. Afinal, o Luiz Araújo, ele é muito emocionado, né, ainda. É novo. ele tá nervoso, né, velho? Parece que ele pegou uma top e não sabe o que fazer com ela. Ainda. Então. Tem muito que aprender ainda. Ter tranquilidade na hora que tiver cara a cara com o goleiro pra tirar do goleiro, pra bater do lado ali. Ele é um bom jogador, mas ainda tem pouca experiência. Eu acho que é o atacante virgem na zona, né? Meio afobado ainda, né? Isso é verdade. Ou vai antes, né? Ou fica sem saber o que fazer. Velhinho, esse último jogo que você assistiu do São Paulo aí no Campeonato Paulista? Assisti um pouco, cara. Primeiro tempo. E desse time aí, Você tá no Viva Voz, amigo? Tira do Viva Voz porque tá ruim, né? Quais as alterações você faria, discordando do Rogério Ceni? Tirei do Viva Voz aqui. Fala a pergunta de novo aí, por favor. Desse time que jogou, o Campeonato Paulista, que abriu aí o campeonato, discordando do Rogério Ceni, quais as alterações você faria? E você mudaria? Ah, então, colocava o Bufarini no lugar dele, né? No lugar que ele tem que estar, né? Porque na lateral esquerda lá não vira, né? Tem que colocar o Júnior. Só, né, isso, véio? Só essa alteração, você acha que resolveria o problema do São Paulo? Não, acho que, assim, ainda precisa de alguém pra ajudar o Cueva, né? Porque ele sozinho, ele não tá conseguindo mandar as bolas que tem que mandar pra todo mundo. Eu acho que, assim, eu contrataria mais um meio de campo. Com a chegada do Prato, eu acho que seria muito bom, ajudaria bastante lá na frente. É um cara de referência, de nome, cara de seleção argentina. Acho que assim, um meio de campo bom, com o Jusilei também chegando aí para ajudar, eu acho que assim, dá pra gente brigar por alguma coisa, né? Assim, pelo menos o Paulistinha a gente tinha que ganhar, cara. O Jusilei, mano, você que tá aí acompanhando esses caras, o Jusilei tá jogando ou que tá parado também, vai precisar de recuperação? Não, ele tá jogando também, RG, mas ele tá rechonchudo, cara. O Jusilei, ele sempre foi meio espalhado pro lado. Fortinho, né? Desde a época que ele atuava aqui no Brasil. Espalhado. Pochete, né? O Jusilei. Mano, eu sou seu fã, cara. Valeu, irmão. Eu acho você imparcial. Obrigado, parça. Aí, o RG, monstro. Cara, eu queria fazer uma pergunta assim em relação ao Corinthians também. Eu sou paulino, mas. Você acredita que, com esse time que o Corinthians está montando agora, você acha que vai para frente, cara, com essas peças que foram repostas aí, com os times que saíram, com os jogadores que saíram? Ah, eu acho que agora com a chegada do Jadson, velho, dá jogo sim. O Carille é um cara que, inclusive para quem não sabe, o Carille era o cara que treinava a zaga do time do Tite. O Tite deixava essa responsabilidade aí de posicionamento de zaga, o trabalho na parte defensiva todo na mão do Carille. Então, o ano passado, o Corinthians ele tomava muitos gols, cara, em jogos que não poderia tomar. O Corinthians até fazia gols, mas na defesa ali, o pessoal acabava comprometendo e o Corinthians perdia ou empatava jogos que não poderia acontecer esse tipo de situação. E agora, com a chegada do Carille, é nítido o que ele está fazendo. Ele está arrumando o time de trás para frente. Ou seja, ele está começando aí a trabalhar a parte defensiva para depois consertar o meio campo e, posteriormente, o ataque. Então eu vejo agora com a chegada do Jadson aí que aquele desafogo com relação ao Rodriguinho vai realmente ajudar. Porque você pega ali, o Rodriguinho é um cara aí que o ano passado, se você marcasse ele, acabava o time do Corinthians, você inutilizava o meio campo do Corinthians. Porque era o único jogador que era aquela válvula de escape para criar uma jogada de qualidade ali entre o meio campo e o ataque. Passava sempre no pé do Rodriguinho. Porque o Giovanni Augusto era um morto e o Marquinho Gabriel, quando voltava para receber bola também, não acrescentava em nada. Então, agora chegando o Jadson, ele desafoga o futebol do Rodriguinho, né? Deixa eu te perguntar, assim, o São Paulo, assim, no meio, assim, o Jadson seria uma boa opção, assim, pra jogar junto com o Cueva, né? Quem que você acha, assim, hoje no futebol brasileiro que, assim, você acha que esteja dentro das possibilidades do São Paulo contratar, que seria bom ali naquele meio de campo? Ó, pra te falar a verdade, cara, os jogadores que poderiam fazer bem essa função aí do lado do Cueva, eles já estão contratados e recebem muito. Você pega lá, o Casares cairia bem no meio campo do São Paulo, não vem. Não, o Diego cairia bem no meio campo do São Paulo, não vem. Ah, Diego é bom. O Camilo, que talvez fosse o mais viável, mas agora eu acho que o Botafogo já deve ter dado um reajuste para ele, ampliado o contrato, também acho que não vem. O Lucas Lima é um cara no Santos que poderia jogar no meio campo do São Paulo também para dar essa qualidade que você está pedindo. Também não sai. Você queria a volta do Ganso? É difícil, né? Eu acho que o mais viável seria talvez o Camilo. Você gostaria da volta do Ganso? Cara, acho que eu queria o Ganso de volta, sim, viu? Com o Cueva, a vida dele lá tá difícil, hein, velho? Da velocidade, assim, acho que o Ganso, com aquela lerdeza dele, com aquele estilo Ricardinho de jogar, eu acho que cairia bem, assim, os dois jogando junto. Acho que seria legal. Diz que ele tá bem encostado lá, viu, velho? Então você gostaria, então você gostaria do Ganso? Pô, mas redundância, pô. Aqui São Paulinho que não vai querer o Ganso de volta. Ah, eu gostaria sim, cara. Gostaria. Jogou do Ganso, bem. Sim. Jogou bem, no finalzinho ele estava até melhor, né? Até por isso eu acho que ele conseguiu essa proposta de fora para ir para lá. Então você não deixaria. Tá, né? Se dependesse de você, o Ganso, você não deixaria o Ganso sair. Segurava o Ganso. Vocês podem parar de piadinha com o moleque? Ô, seu tonto, ele tá fazendo, tirando sarro da sua cara. O Ganso na Libertadores jogou bem. O Ganso não jogou. Você não tiraria o Ganso. Você quer afogar o Ganso. Você não faria um esforço pra segurar o Ganso? O Ganso não jogou bem no São Paulo, pô? Mota, você então troca o jogador. Só pensa em sexo. Troca o jogador. Ô, amigão, se você fosse diretor de São Paulo, você não faria um esforço pra segurar o Calleri? Calleri, quando ele saiu? Calleri, então, pode ter comprado ele. Então. Tem trocadilho aqui? Não, aqui no não. Calleri não tem. Mas no tem. Você tá rindo, Tom. E o Lianco aí parece que é o Atlético de Madrid mesmo, viu? Vamos ver se a gente vai ganhar uma... Calleri tá passeando, vendo o jogo do Messi. No o Lianco parece que é o Atlético de Madrid, o Benji tinha falado. Não, o Benji já não falou, já tinha saído tudo que é lugar. Eu sei que foi você. Mas é isso aí, amigo. E amanhã, contra o Moto Clube. Vocês viram a chegada do São Paulo? Fantástico. Nossa, que festa, hein? Você viu o Rogério Ceni? Não. Eu vi esse negócio, né? Cara. Foi show de bola mesmo. É muito ídolo, né? Mas isso que bom, Motinha. Copa do Brasil, cara. Às vezes você leva teu time pra jogar num lugar aí que possivelmente São Paulo não pisaria se não fosse nessa competição, exatamente, né? Exatamente. Né? Cara, pira, qual a chance de São Paulo jogar no Maranhão se não fosse a Copa do menor Brasil? Chance. Com certeza. Menor chance. Muito difícil. Gente, o Lucas Prato chegando, ainda dá tempo de se inscrever pra jogar na Copa do Brasil? Acho que não, né? Hoje não. Pra falar a verdade, amigão, a Copa do Brasil não tem inscrições, né, cara? A Copa do Brasil, todo jogador... 48 horas antes do jogo. Não, mas todo jogador, Domênico, que já tá inscrito no BID da CBF... ele já tá automaticamente inscrito, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. A não ser que ele tenha jogado por outra gameação, que não vai ser o caso dele, né? Então, mas independe, se ele aparece no BID, independe de dia, de hora, de não, semana, sim, enfim. Com certeza. Se apareceu no BID lá o registro dele aí como atleta do São Paulo, se acontecer isso, sei lá, meia hora antes de começar o jogo, ele já tá apto. É que hoje BID você precisa tomar cuidado, né? O cara aparece no BID e assim mesmo você ainda tem que aguardar um pouco, né? Porque tá correndo o risco de, porra, o cara saiu no BID, mas não tá não tá legalizado. Agora, se fosse uma competição que você precisa inscrever o jogador, igual o Campeonato Paulista, igual a Libertadores, aí você tem que inscrever aí com uma certa antecedência, sim. Então, então tá bom. Se ele chegar, ele pode jogar, então, né? É isso aí. Sim. Isso aí, tio. Ele só não pode jogar pelo Atlético. Se jogasse pelo Atlético, não poderia. Com certeza. Quer mandar abraço, meu velho? Amanhã, seu placar, São Paulo e Motoclube, lá. Meu placar vai ser 2-0. 2-0. Tá bom. 2-0. Bom final de semana pra você, velho. Tá nervoso, mas tá obrigado, bom. Obrigado, tô nervosão. Quero mandar um abraço, hein? Manda. Pro meu amigo que me indicou a Estádio 97, desde então nunca mais parei de ouvir. O estádio, O estádio. Estádio da Rádio Energia. É o Rafael Ferrante. Corintiano, meu amigo. Ferrante? Meio ferrado. E eu queria mandar um abraço também pro meus amigos Paulinho, palmeirense, Thiago Batista, São Paulino. E pra minha esposa, eu queria um tapa na camurça aí. RG. Qual o nome dela, velhinho? É Patrícia Cunha. Borges Cunha. Dá uma boa rima, hein? Então hoje é dia de mostrar o porquinho pulando da panela pra ela, hein? Família Borges. Obrigado. E só mais uma notícia aí, o Roger, né, o técnico do Atlético Mineiro, deu entrevista agora, perguntaram pra ele, e o Prato? Né? Ele falou, não vou sofrer por antecipação, mas tá difícil. Pra algumas coisas eu tenho que me preparar, né? Então, obrigado mesmo, viu, gente? Sei lá, hein? Falou, fera! Falou! Fã de vocês e escuto todo dia aí. Together, obrigado, abraço! Abração. Valeu, tudo aí. De bom! Valeu. Together forever! Seu estádio 97, Pira Energia 97! E agora vamos fazer, então? Mano vai falar agora, mano, você vai dar um recado bacana de FIFA Mobile. Bacana! Opa, vamos lá, vamos lá. Como é que é? O Hulk lá. O Hulk. Um recado bacana de FIFA Mobile da Electronic Arts. É, o Vilela já filmando aqui. Filmando. O Vilela não larga esse celular, né, mano? Gosta do Vilela celular, curte, hein? Essa galeria do Vilela é perigosa. O Vilela curte. Gosta do celular, junto, né? Curte aqui. É isso aí, rapaziada, vamos falar agora do FIFA Mobile da Electronic Arts. É isso que o Vilela curte, o FIFA Mobile, cara. Ó, faça como o Vilela, você que tá aí de bobeira, tá sem fazer nada no metrô, no busão, no trem, agora no trabalho, o teu chefe brigou com você, mandou você fazer um monte de coisa que você não queria fazer. Cara, manda o trabalho pro inferno. Baixa agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts, cara. É a tua chance, cara. Você tá esperando sua noiva sair agora da faculdade pra levá-la pra casa, a sua mãe sair do mercado. Tá moscando aí no carro? Tá moscando aí esperando na fila enquanto tua mãe lá tá pegando a farinha láctea na prateleira? Velho, na fila você consegue jogar. Baixa agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts, meu irmão. Ó, o negócio é o seguinte, você vai falar, mano, mas pô, tô sem dinheiro... Pô, começo de mês, né, mano? Janeirão, aí, apesar... Pô, difícil, hein, mano? Sabe? Fevereiro, janeiro... né? Então, não, mas janeiro, aí vem aquele monte de caramba, B.O., mano. Fevereiro também ainda. Janeiro, mano. Chega seguro do carro, IPTU, rematrícula de criança, é um inferno, cara. Aí você fala, mano, tô sem dinheiro, cara, tô sem dinheiro. Não se preocupe, mano. Não se preocupe, porque o FIFA Mobile é free, o jogo é de graça. É um presente da Electronic Arts pra vocês, tá bom? Então, corre lá, rapaziada. Atenção, fifeiros. Você, fifeiro, que tá me vendo agora no Facebook da rádio. Corre agora lá na sua Play Store ou na sua Apple Store e baixe o FIFA Mobile. O jogo é leve, tem apenas 100 mega, meu irmão. Não precisa deletar nenhum aplicativo, vídeos ou fotos que tem aí no seu celular, tá legal? Ó, a jogabilidade é muito top. Pra você que tá preocupado, fala, pô, mano, mas como é que é jogar futebol no smartphone, jogar futebol no tablet, como é que funciona? Cara, é como se fosse o controle do próprio videogame. Você tem o direcional pra mover o bonequinho, você tem aí os botões pra lançar... Pra chutar, pra desarmar, enfim. Todos os botões que você tem no videogame, você tem na tela do seu smartphone também. O jogo foi desenvolvido especialmente pra que você possa usufruir. Naquele jogo pereba não, velho. O jogo é monstro, o jogo é top. E ó, vou fazer um convite pra vocês aí, ó. Acesse agora mesmo o Facebook da Energia 97, que é facebook.com/energia97fm. Me assista apavorando. Dando um show, matando a pau no FIFA Mobile. Porque eu tô pensando em largar o rádio e a TV e viver só no FIFA Mobile. Porque eu sou um monstro, velho. É isso mesmo. E vou aproveitar e vou mandar um abraço aqui também pra rapaziada da EA Mobile. Que tá marcada aí no post do Facebook. Caso alguém queira saber ainda mais sobre o FIFA Mobile, pergunte pro pessoal que o pessoal vai responder vocês, tá legal? Então aqui eu vou aproveitar aqui... mostrar aqui que eu fiz uma liga aqui também pra poder jogar com os nossos amigos, os ouvintes. Qual é seu nick, mano? Mano 97 FM. Eu fiz uma liga aqui. Não dá nem pra não achar, né, velho? Eu fiz uma liga que os ouvintes já acessaram e a encheram. Tá certo? E o mano tá dando cacete em todo mundo ali. Todo mundo quer jogar comigo? Tá aqui, ó, Liga Estádio 97. Você tem que visitar outras ligas, mano, pra dar um show. É, eu vou sair da minha própria e vou entrar em outras aí pra escorraçar outros. O mano é bom nesse negócio aí, viu? Vou clicar aqui no evento ao vivo pra que a galera possa ver o que eu vou fazer, ó. Rapidinho. Se já não bastasse, né? Não, tem que acertar os alvos aqui pra ganhar um prêmio. Então eu vou lá, clica pra jogar. Certo? Lá tem um rainho. Aí você tem uma barrinha com diversos rainhos. Eu tenho 21 pra poder usar. Certo. E aqui, ó. Eu tenho que fazer 4 gols acertando aqui, por exemplo, a escrita FIFA dentro da trave. Pra quem é prego, que não consegue, vou dar uma dica como é que se faz, ó. Mira aqui, ó, e manda ver. Eu não erro. Eu sou 100% de aproveitamento. Você não erra, mano. Eu tenho 10 tentativas, Domênico Gato, pra fazer 4 gols, mas eu não erro. Podia ter 4 tentativas só, porque eu sou um monstro. Se tivesse 4, fazer 4, faria 4. Faria. E se tivesse 3 pra fazer 4, eu também daria um jeito de fazer, porque eu sou um monstro. Viu? É, o mano joga muito. Ó, sou um monstro, não erro, rapaz. Olha lá. É nóis, velho. É o FIFA Mobile da Electronic Arts, rapaziada. Boa, mano, boa. Este é o Estádio 97 aqui na Energia 97. Em nome de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. E agora o recado do Benjamin de Nissan, Benjamin. Olha só, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. É, rapaz, o melhor da tecnologia japonesa, com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$ 84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes, além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu tô falando, você vai se surpreender, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan! É Nissan! Deixa eu dar um recado aqui, importantíssimo, que inclusive eu até tinha que ter dado esse recado no começo do programa. Inclusive o James, que acabou de ligar, que é São Paulino, né? Sim. Ele pode até mandar um e-mail pro Bar, se ele quiser a vaga dele, porque esqueci. Tem torcida, Estádio 97. Vamos abrir as torcidas do Estádio 97. 2017. Torcida Estádio 97, camarote único. São Paulo e Ponte Preta. Aí é top, hein? Vai ser domingo 5 da tarde no Morumbi. Então, mas tem que entrar no ar dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97. Mas como o James não teve a oportunidade... Passou batido. É, eu deveria ter falado isso no começo do programa, RG. Sim. Então, se ele quiser, ele manda um e-mail pro bar@97fm.com.br que vai. Mas tem que confirmar que vai e tem que ir. Sim. É. Se não for, nem liga, nem manda e-mail, hein? É. Tá bom? Entra no limbo também, do estádio, nunca mais ganha nada. É, exatamente. Lembrando que os ouvintes que entrarem no ar, porque agora eu vou colocar o momento sem parar no ar agora. Sim. Tem happy hour do Estádio 97 que vai acontecer dia 16. Sim. Mais conhecido como nesta próxima quinta-feira. Sim. Né? Não amanhã, que é quinta, na outra. Amanhã é quinta, na outra quinta. Isso. Teremos aí o happy hour do Estádio 97 na Audio Club. Pra você ir com a gente de boa. Sim. Você tem que entrar no ar dizendo parabéns Estádio 97 pelos 18 anos. Sim. Parabéns Estádio 97 pelos 18 anos. E aí você vai com a gente. Sim. Tá bom? Só faço. E com direito a levar acompanhante, né, Bar? É, isso aí. Tá bom? Então vamos partir agora pro momento sem parar do Estádio 97. Sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Tá tudo bem, Ale? Tudo certo, velho? Olá, sou Ale. Tá só no espeto aí? E esse aqui, que é esse aqui, ó? Espetando o melão? Isso é fácil, hein? Ah, esse é um policial. Não, o Ben conhece. Isso é James Addiction. Isso é um labrador. Boa, beijinho, é labrador. Labrador. Parece James Addiction. É, quem fala? Anderson. Anderson. Você gosta, né? Eu gosto. Anderson. Hugo Alemão. Alemão. Olha, você que é o dono do bar do alemão, é teu? Oi? O bar do alemão lá, do que tem... De tu? Que não, tem o parmejão. Não, não, não, mas já fui lá, é muito bom, viu? É bom. É bom. E é Anderson o que é? Anderson Rodrigues de Oliveira. De Oliveira. De Oliveira. Quantos anos você tem? 39. 3.9 RG número 2. O Anderson muito lá na Vila Lobos. Lá. Muito bom, hein? Cadinho! Muito bom. E tem aquela música, né? Dos Mutantes. Anderson, meio desligado. Eu nem sinto meus pés no chão. Nossa, olho, essa não é. E não vejo nada. Pô, isso é Mutantes. E tá ali, velho. Isso é Mutantes. Mas com a Rita Lee, não lembro. Pode falar. Essa música é um ícone, velho. E qual que é o bairro, hein, Anderson? Oi, desculpa, não entendi. O bairro que você mora? Pô, meu Deus. É bairro Suíço. De novo? É outro? Outro? Qual? É o mesmo. Pode perguntar. Suíço? Pode perguntar pro bar aí, o bar tem a ficha, é bairro Suíço. Não, é que acabou de entrar o outro, que acabou de ligar, é verdade. Teu vizinho ligou aí agora pouco. Estamos com audiência alta aí, hein? Ô, James, um abraço aí, eu não te conheço, mas um abraço. Morar no Mar Suíço é um privilégio pra pouco. É, o James mora aí, James. Acabou de ligar pra nós aí, James. Do Mar Suíço. James Addiction. Ah. E aí, qual que é o time? Eu moro no Mar Suíço há 25 anos, não sei quem é, mas um abraço pra ele. É, o James chegou agora, velho, no bar. E qual que é o time? Campeão brasileiro, ele é campeão, meu Deus! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus! Rumo ao décimo! Rumo ao décimo! Então nem precisa jogar, só escutar. Rumo não quer dizer que ganhou. Rumo ao décimo! Ah, ó, Domênico, deixa de falar. Rumo, tô rumo. Só uma informação. Information. Só uma informação de falar do Palmeiras. Rapaz, o Corinthians escalou o Moisés hoje? E o Moisés não pode jogar. Sim, nós comentamos aqui nas manchetes, porque ele foi suspenso aí por 3 partidas aí no quando ele atuava pelo Bahia. Caramba, ele tão bem, e lá, ele quase cumpriu um jogo só de suspensão. Imagina. Você já pensou, cara? Imagina. Aí perde a classificação por causa do Moisés, hein? Imagina. Você tá louco. Ô, Anderson. Anderson. Mas e aí, não é nem inscrição, viu, Domênico? Ah? Eu vou só falar aqui, ô Benja, porque o jogador... É, a partir do momento que ele já está inscrito no BID pelo clube, ele já está apto a jogar tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil. É, o Corinthians talvez aí tivesse relacionado o Moisés para essa partida. Nem que vira tempo. Ainda bem que não relacionaram, então. Anderson, e aí, o Borja vem ou não vem, cara? Então, rapaz, eu queria perguntar pro Benjamin, meu, que ele deu uma informação. O Benjamin é o cara quente da informação. Não, mas ele falou no começo. O Alexandre Matos está em qual localização agora, Benjamin? Ele estava nesse exato momento, agora. Agora não, há uns 20, 30 minutos atrás. Ele estava ali na academia do Palmeiras. Agora, se ele vai viajar hoje, eu não sei. É outra coisa. Pode ser que sim. Ah, eu achei que talvez ele tinha mandado uma localização, sei lá pro lado de Minas para furar os olhos de São Paulo. Não, o Palmeiras não vai mais atrás do prato. Duvido. Ah, mas o que ele tá pensando? O Benjamin falou uma coisa aí sobre os valores e você até opinou, né, Domingo? Pra você está de graça, né? Um prato indefinitivo do que metade do Bora, apesar de ser mais novo, né? Mas eu duvido. Pelos valores, né? Mas você vai fortalecer seu inimigo. Mas o Atlético não quis, ué, o negociação não foi feita, o Atlético quis. O Atlético tá na Libertadores, você vai fortalecer seu inimigo. É, mas o Atlético tem aquele tal negócio, né, o moça aí, o pessoal aí. É, a folha salarial que também tá estourada lá, né? Mas mesmo assim, velho, você no futuro lá na frente o Palmeiras e o Atlético pode se enfrentar, aí o outro vai lá, mete gol, os caras do Atlético matam o presidente. Tem uma coisa também do Galo, né? Tá louco. O Galo, quando contratou o Fred... Mas, ô Motinha, futebol é isso aí. Às vezes você tem um bom puto de um timaço, caramba... E os caras vão com outro time lá e ganha. Você vê o exemplo do Palmeiras e Santos, que teve aí na final da Copa do Brasil, meu, esfriou o negócio. E o Palmeiras foi lá e ganhou com um time inferior, que era o time do Santos, entendeu? Por exemplo, o Palmeiras também reforçou um time que ia disputar mesmo a Libertadores, que era o Grêmio na época, o Barcos. Sim. É, até hoje ninguém entende. Ninguém entende aquela negociação. Até hoje ninguém entende e a torcida não perdoou hoje. Né? E essa aí, história. É que o Palmeiras não pegou o Grêmio na frente, não chegou a pegar. Falando, mas é um absurdo. Você ficar pensando que você vai reforçar um adversário. Reforçou. Você vai reforçar um adversário lá na frente, pode ser seu inimigo, velho. Então, e aí? Como é que você faz? Eu acho que não vende, velho. Mas eu não sei, ô Motinha, se tratando de... Mas o meu receio... De dinheirinho ainda valores alto, né? É uma coisa que o cara tem que pôr na ponta do lápis também. Às vezes não vende, mas e olha... não, ninguém pega e aí já era, né? Mas o Anderson, o meu receio é outro, viu, cara? Meu receio é que de repente o Palmeiras ganha a Libertadores. Aí, ó, vamos supor lá, o Manchester ganha. Aí, ó, nós reforçamos o Manchester, pô. O City. Vão ter que pegar o... É verdade. Então, assim, o Manchester City tá nas oitavas de final. O Manchester não pode ganhar lá? Ué, o Palmeiras é um time que ele não tem esse pensamento desses times aí de reforções. A gente vai lá e reforça mesmo pra gente ganhar a disputa, entendeu? Nós colocamos o nego melhor que o que tava. É assim que funciona com nós. Né? E sem falar que nós tiramos a corda do pescoço do Guardiola, que ele já tava mandando embora de lá. Ficamos com dó do Guardiola. Agora você falou... A gente quer ganhar dos caras com Guardiola e tudo. Exato, tá bom, Anderson. Você é um cara inteligente. Mas Anderson é bom, rapaz. É sensacional. Na boa, vocês estão brincando. O Manchester City, ó, é mais só as Palmeiras ir pro Japão do que o City. Tá? Era essa a questão. Mas vocês acham que não tem a menor chance? Zero. O City ganhar a Champions, zero. Mas o Chelsea ganhou. O Guardiola, pra você ter uma ideia como ele é um covarde... Chelsea ganhou. Mas, peraí, quando tinha Barcelona em alta... Mas pera lá, olha o time que o Chelsea tinha. O Bayern tava em alta, O Chelsea, naquele ano em 2012, ele eliminou o Barcelona no Camp Nou na semifinal e ganhou do Bayern na final. E o Manchester não pode fazer isso. Mas é que tá, Domênico. Aquele jogo contra o Bayern, o Robin lá no pitoqueiro. O Robin perdeu o pênalti no jogo normal. Perdeu. Depois aí na prorrogação, se eu não me engano, acho que ele perdeu outro lá na disputa de pênalti. Mas pode acontecer, e não pode acontecer com o Manchester. Mas é difícil. Isso, Domênico. O próprio Guardiola falou que um trabalho pra talvez colher frutos, assim como uma conquista de Champions no City, depois de 5 anos. Ele já tirou toda a responsabilidade do lombo dele. Mas pode chegar, né? Vai pegar o Mônaco agora. Eu também acho que é difícil de chegar, mas ele pode chegar, né? É que tem uns monstrão, né? Vai pegar o Monaco? Pode ir para as quartas. O Paris Saint-Germain tem mais time que o City. Barcelona, Real Madrid, Bayern. Tá todos eles lá? Ih, difícil, hein? Mas também, Domênico, a gente vai ficar escolhendo adversário nessa altura do campeonato. Né? Escolhendo o quê, rapaz? Pode vir quem for. Vão ganhar, pode vir quem for. O que vier, nós vamos ganhar essa Libertadores. Vai sim, com o Eduardo Batista no banco. Você vai ver, vai, lógico que vai. Com o Eduardo Batista, com o Amado Batista, com qualquer Batista. Com qualquer Batista. É isso aí, Anderson, é nóis. Vamos aguardar. Grava essa ligação aí. Cala a boca, Batista. Pelo menos esse ano... dois títulos pra levantar. Domênico. Nós temos tudo pra levantar os quatro, viu? Não embarca na onda desse prego, não, Domênico? Porque, por exemplo, os Palmeiras não conquistam nada. Não vamos achar esse maluco aí nunca mais, velho. Nem na embalagem dos desaparecidos do pedágio. O Anderson vai entrar aqui no final do ano. Agora e você assim, tem o nome a zelar. Eu falei duas vezes. Agora você tem o nome a zelar. Ué, e nós não temos chance de ganhar as quatro taças ou não? Já era. Aposto com você que não. Não. Ah, não tem a menor chance? Aposto agora que não ganha as quatro. Aposta comigo aí, o covarde. O Palmeiras passou ali, ó. Não pode ganhar o Paulista. Aposta comigo aí, o covarde. Pera aí. O Paulista pode. Pode ganhar ou não pode? Pode. Favorito. A Copa do Brasil, o Palmeiras entra nas oitavas de final. Pode ganhar ou não pode? Pode ganhar. Acho que pode ganhar. Por que aposta que não? Então não comigo aí, o covarde. Pode ou não pode? Eu tô dizendo se pode ou não pode. Não, minha pergunta é sim ou não? Não, não pode. Olha a prepotência. O Palmeiras pode ganhar a Libertadores? Não, não pode. Pode ganhar. Não pode. Eu aposto que não vai ganhar. Você tá torcendo contra. Não, eu sou realista. Torce mesmo. Pode ganhar sim. Pode. Quem vai levar o Flamengo? O time mais forte era o Atlético lá dos caras. Nós arrancamos dois dele e acabou com o time. E o brasileiro também. Então, o brasileiro é mais forte pra ganhar a Libertadores. O campeão brasileiro é mais forte. São três que vocês são favoritos. E o campeonato brasileiro, pode levar ou não levar, pode? Acho que pode levar. Ô Dodô, quem vai levantar mais taça? Eu e o RG no navio agora ou o Palmeiras em 2017? Eu espero que o Palmeiras em 2017. Mas eu acho que vocês ganham, velho. Olha, tem tudo pra vocês ganharem, viu? Tem jeito não. Eu sou Anderson, favorito nessa. É, com certeza. Manda teu abraço aí, meu velho. Ô Domênico, esse ano aqui a Libertadores ficou um pouco mais difícil. Também é pelo tempo que vai ter de Libertadores, que é o ano inteiro. E ficou mais difícil pra nós porque o Corinthians não tá participando. Comédia. Passaria com mais facilidade. Ó, ganha o Mundial pra falar comigo. Ganha o Mundial pra falar comigo. Aonde? Eu não vi. Entra no site da FIFA aí. Mas não viu. Entra no site da FIFA aí. Não precisa clandestino. Ver. Clandestino. Vai, é o torneio clandestino. Vocês ganharam quantos paulistas? Só um minuto. Tô de Mundial, rapaz. Quantos paulistas ganharam? Quantos paulistas ganharam? Não, mas tô te perguntando. Responde a pergunta. Quantos paulistas ganharam? Tô falando de Mundial, vamos falar de Mundial. Quantos paulistas vocês ganharam? Mundial, vocês? Campeão Mundial, 1951, não, pô. Só um minuto. Quantos paulistas vocês ganharam? Bacana, vamos falar de Mundial, velho. É, mas você não responde. Tá te constrangendo, tá te constrangendo o Papo Mundial? Eu vou acabar com você, eu vou jorrar em você. Tá te constrangendo o Papo Mundial? Quantos paulistas ganharam? Mundial, eu não vou te dar argumento. Ué, eu tô falando de Mundial. Ele não vai falar, RG. Quantos paulistas Mundial Corinthians ganhou? Uns 27, 26? Quase 30 aí. É Mundial, eu falo de Mundial. Esse manézão não viu, acho que a metade. Ué, mas peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ué, você acabou de falar, eu não vi, não vale. Mas peraí, não vi o quê? Não vi no site da FIFA, mané. Site de FIFA. Ah, site da FIFA, não, você não ouve. Não. Site da FIFA. É site de FIFA. Site da FIFA. Mané, não. Nada, nada. Mané, não. Mané, não. Ô, juiz, mané, não. Para, não, você não se iludiu com esse discurso. Ah, eu não vi, não valeu. Eu não vi o título de 77, não. Você falou agora. Não, você não ouviu o que eu falei. Em 51, você falou, eu não vi. Não, eu falei, eu não vi no site da FIFA. Eu não vi no site da FIFA. Site de FIFA? É, o campeonato de 77. O campeonato de 77 que o Corinthians venceu na quebra do tabu. Eu não vi aquele título, infelizmente não vi. Mas eu não posso chegar aqui e falar, não vi, não vale. Tá de brincadeira. Eu, quando tenho alguma dúvida a respeito de algum título, eu vejo aqui, ó, FIFA.com. Não, você pode ir no... FIFA.com. Olha, mano, Anderson, qualquer... Anderson. Vai, vocês ganharam a Copa Caninha 51, vai te catar, velho. Anderson, qualquer dúvida que você tem... Torneio clandestino. Qualquer dúvida, você vai aonde? No Google, não é? Que Google? Google. Qualquer dúvida, você vai no Google. É pai dos burros, é pai dos burros. Ué, onde que é? Se o que quiser tirar uma dúvida... Vida de, sei lá, de qualquer tipo de coisa não relacionada ao futebol, a FIFA vai me dar? Não dá. Não, então sei. Vai no Google. O Google fala de futebol, de política, de qualquer coisa. Mas peraí, você tá falando do grande irmão. Vai no Google, é o Google. Mas qualquer... Olha, ele se contradisse. A partir do momento que você quiser alguma informação de futebol, a FIFA pode te dar. Entra lá que você vai ter. Não, não dá. A FIFA é uma entidade corrompida. É lógico. É uma entidade envolvida em escândalo. Acabou de tirar o título do Santos, os dois Mundial do Santos, do São Paulo também mais lógico. Para, para. Ah, vocês estão discutindo isso de novo. A única coisa rompida aqui é o seu ímen. Anderson. Ah, não, ô, juizão. Anderson, um grande abraço pra você, tá bom? Um momento sem parar. Oi. Parabéns, Estádio 97, pelos 18 anos. Aê! Você estará conosco na Audio Club no dia 16 de fevereiro, próxima quinta-feira, não essa, que é amanhã, né? Mas amanhã, na outra, tá bom? Ok. Um abraço, Anderson. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal, um abraço pra vocês todos da mesa aí. Obrigado. Pelo Alê. Ale, você tem aí, deu um gás na bagaça toda aí. Ô, garoto. Obrigado, viu, irmão? E um abraço aí pro meus camaradas aí da pescaria aí, que pescar é pescaria. Bom pra caramba, viu, bem? É, gosta de pegar uma vara, né? Eita. Então tá bom. Pescar é bom pra caramba. Um abraço pro pessoal da pescaria aí. Palmeiras, Vicente, o Luizão. Luizão tem um filho que joga futebol lá na Itália também. O Isco Pink. É, eu sei que tem nessas pescarias, viu, RG? Joga a série inteira da Itália lá. Tô no Caniço. E um abraço pro pessoal do bairro Suíço aí, não sei quem tá na escuta aí, mas... Ah, um monte, velho. Tem o meu vizinho lá, o Claudião, São Paulino. Faz um grupo no WhatsApp. Tá bom. Tá bom, um abraço pra todos aí. Obrigado, valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Esse é o momento sem parar, funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Nossa, esse é cachorro pequeno, velho. É. Esse aqui, nossa, é aqueles que ficam pulando. Isso é uma salsicha que late, velho. Nice. É Spitz? Não. É o Pincher. Isso, Pincher. Pincher. Alô? É, só que fica pulando. Late. Alô? Aí alguém alô. Senta em cima dele e mata. RG, você Pincher com meu Pincher? Que isso? Ô, juizão. Aí não. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Você é broxa. Quem fala? Você é broxa. É o Fábio. Ô, Fábio, tudo bom? Tudo bom, e você, Domênico? Bom, Fábio bem. Do que é o nome completo? Fábio Roberto Nunes Sanches. Sanches. Nome, quantos anos você tem, Fábio? Eu tenho 31. RG 3.1, na quarta-feira. Perguntar pra ele, ô velhinho, teu time tem Sanches de ganhar alguma coisa esse ano? Sensacional! Muito bom! Sensacional! Sempre! É, então tá certo. E qual que é o bairro? Eu moro na Vila Alpina. Vila Alpina. Ah, é nóis, Zona Leste. Eu morei perto do crematório ali. Vila Alpina. Ah, é, né? Morou lá? É, eu moro lá perto do hospital. No hospital. É melhor, né? Não, mas você sabe que o parque tem em volta do crematório é bonito. É bonito. É bonito lá. Mas quem falou que é feio? Não, eu tô falando. Você falou melhor. Que ali em volta é bonito. Não, você não entendeu. Não é por causa do... Ah. Precisa explicar pro moleque. Não, explica. É que o crematório geralmente é um lugar triste, moto. Não, mas tô falando em volta, do... tem um parque bonito. Me chama de ML que hoje eu vou derrubar uns corpinhos, hein? Mas... Não. Qual que é o time aí, Fabio? Pô, eu torço pro Coringão, né? Corinthians, mano, Coringão. Ô, amigão, o time que tem dois mundiais no site da FIFA. Ô, amigão. Ó, até o Benja bocejou. Nossa. Bocejou não, é verdade. O Benjamin esteve lá, inclusive nos dois. Véio. E eu também. Eu estive nos dois, mano. Eu também. Parabéns. Se você me perguntar contra quem foi, eu, além de eu saber, eu estava lá. Parabéns. Eu também estive nos dois, graças a Deus. Ô, amigão, explica pro Domênico qual a emoção de ganhar dois títulos mundiais reconhecidos pela FIFA. Não precisa, então. Nós ganhamos antes de vocês. Não era nada, mano. E meu pai viu, viu? Amigão. Já que você falou, meu pai viu. Não, olha, a FIFA não viu. Meu pai viu. Eu fiquei em FIFA. Esse papo de FIFA. A FIFA é a entidade mais corrupta do futebol. Você quer falar de FIFA? Não é. Aliás, corrupção, Corinthians, tem tudo ainda, a ver. Ainda é a entidade. Olha lá, perde a linha. Não dá chilique, porquinha. Não tem mundial reconhecido pela FIFA. Não tem esse problema todo de corrupção, essa coisa. Então. O negócio é o seguinte. É mundial reconhecido pela FIFA e ponto final. Qualquer dúvida, saque@fifa.com.br. Dá uma chupada aí. Professor. Aí, mano, seu frango. Cartão amarelo pra você aí. Tá de graça, hein? Ô, amigão, hoje tem Copa do Brasil. Corinthians e Caldense, hein, cara? Mudou o regulamento. Aí o bagulho é louco agora, hein, mano? Não tem jogo de volta, não. Corinthians joga pelo empate lá, se tomar a ferro, se perder o jogo, tá fora, hein? Vamos ganhar. Hoje é dia pra golear. Também acho, mano. Hoje é dia pra passar o babão, mano. Caldense não é time bobo. Não é nenhum Barcelona da vida. Mas não é assim, não, hein? Golear? Ah, mas pera aí, RG, se o Corinthians for temer Caldense, tá de brincadeira, tem que passar da rua. Você escutou eu falar que vai temer? Mas não tô achando que vai chegar lá e meter goleada na Caldense, não. E o empate, né, é do Corinthians também. Ah, vai golear, gente, pelo amor de Deus. É time pra você enfiar pelo menos uns 5 no primeiro tempo, não dá pra brincar com o time desse. Vocês pegaram quem no primeiro jogo do Paulista? São Bento, pô. São Bento, e o que aconteceu? Mas é um time paulista, é diferente de um time de Minas, né? Não tem desculpa, velho. São Bento e Caldense é igual. Não, para, o Corinthians tem que se impor. Tem que jogar que nem time grande. O pessoal tá falando tão mal do Corinthians, estão falando que o Corinthians não ia chegar em lugar nenhum. Peraí, tá com um time organizado. Quem assistiu os jogos do Corinthians, viu? O time tá jogando bem. Não é, é um carrossel holandês, mas, pô, o time tá bom. Eu acho também. Aliás, eu acho que os quatro grandes de São Paulo estão melhor do que no ano passado. Isso vai ser muito legal pro campeonato. Mas eu amigo, é um mega campeonato bom pra assistir. Eu sou fiel torcedor, vou sempre no estádio. Boa, então, faz assim, bem. É um prazer ver o Corinthians independente do jeito que ele tá jogando. É isso que os outros torcedores não entendem. Eu cresci na Pompeia, tenho muitos amigos palmeirenses. Mas não dá pra comparar, assim, o Corinthians não vai no estádio, tanto time bom, tanto time ruim, e o pessoal tem que respeitar, não tem torcida igual, infelizmente não tem torcida igual. Eu também acho, eu concordo contigo, cara, a torcida do Corinthians aí é um ponto fora da curva. Se a gente parar pra analisar aí o ano passado, comparado com outros times, a torcida do Corinthians aí, mesmo no momento difícil, naquele fiel torcedor aí no torcedômetro, o número de torcedores cadastrados pelo time ali só cresceu. Se não tava em primeiro, tava em segundo. O torcedor, ele tem realmente aí esse carinho pelo clube aí e tem que ser assim. Porque torcer na boa é muito fácil. O torcedor, ele precisa tá com o time aí, independentemente do momento, independentemente do que esteja disputando. Mas, ó, amigão, tem uma contratação aí pendente, que é a contratação do William Pottker, que ele tá acertado com o Corinthians pro término do Campeonato Paulista. A informação Paulista. Que chega é que ele foi escalado, sim. Então, precisamos ver se ele vai entrar em campo. Se ele entrar em campo, ó, amigão, eu tenho uma informação de que o Corinthians desistirá do negócio. Se o William Pottker entrar em campo, o Corinthians vai descartar o negócio. Precisa ver o seguinte, se o Corinthians pegue também hoje. Só o fato dele estar relacionado e ficar no meio dos clientes já tira ele da possibilidade de usar na Copa do Brasil. Só o fato dele constar no banco de reservas já tira a possibilidade. Se eu não estou errado. É que o argumento utilizado, Ale, O Corinthians poderia alegar isso com a Ponte Preta. Falar, pô, espera o primeiro jogo, pelo menos, que a Ponte pode falar. Mas foi combinado isso? Então, não, mas. Dentro... Os caras combinaram o quê? Então, olha, ninguém sabe. Joga o campeonato, acabando o Paulista, ele vai. Alguém lembrou que tinha Copa do Brasil e falou, olha, mas Copa do Brasil não pode jogar. Que é combinado, não é caro. Então, né? Veja, mas a Ponte pode, a Ponte pode alegar isso para o Corinthians. Fala, porra, eu não boto o cara para jogar então, hoje, vocês são eliminados e eu me ferro. Agora também não é a atitude das mais corretas da Ponte Preta. Porque se o moleque tá vendido... Joga só o Paulista, né? Ah, pois já, ó, eu vou repetir o que eu falei aquela hora, dinheiro. Ali. Entrega, comprou, pagou, entrega. Deu sinal, Benjamin. Não deu sinal, velho. Domingo, esse fim de semana, ele já foi vaiado. Aí ele não vai entra aguentar hoje. A pressão. Aí ele entra hoje, sei lá, perde um gol, perde um pênalti. E você sabe como é a torcida Ponte, é né? É brava, torcida da Ponte é brava pra caramba. Ou se ele se machuca também. Mas não deu sinal. Não, o negócio tá certo, tá fechado. Tá fechado. Deu sinal? Não deu sinal, velho. Tá fechado. Amigo, e hoje tem um lance curioso também, aquilo que eu falei, você, não sei se você tava ouvindo, que o goleiro reserva da Caldense é o Simon, que é o filho do Casão. Simon e Garfo. Não tinha ouvido isso, não. Ah, o goleiro reserva é o Simon, que é o filho mais novo do Casagrande. Ele é reserva. Da Caldense, que é o time que o Casão foi emprestado na época do Corinthians. Amigo, o teu placar pra hoje, Caldense e Corinthians, pela Copa do Brasil. Jogão, hein? Ah, eu vou dar uma de Chico Lang, 7-0. Ei! Pro bem do futebol, cara. Vai, Corinthians. Ei! E você quer mandar... Olha, eu vou te falar, na atual das conjunturas, 1-0 tá ótimo, hein? É goleada. É verdade. Que 1-0 tá ótimo, Benjamin. Tem que ganhar convencendo. Não, velho. Tem que ganhar. Mas agora, pra convencer. Gente, começo de campeão. Começo de temporada. Trocando treinador. Ganha. Primeiro ganha. Depois convence. Você quer mandar um abraço? Vamos lá, a defesa tá boa. Eu quero sim. Vamos quero mandar um abraço pro pessoal da empresa lá pra ID. Pro pessoal do jurídico da Luft, que são os amigos meus. E no Twitter, o pessoal de Araraquara tá pedindo pra você mandar um abraço pra eles lá. Eu não conheço ninguém lá, cara. Mas manda um abraço pra galera de Araraquara. Araraquara é o sovaco do Cristo, é importante, hein? Vou mandar. Você também é um osso, até um lixo, hein, velho? Como chama aquele estádio lá do Rio de Janeiro que tá abandonado? Maracanã? Amigo, um abraço pra você, velho. Valeu, Fimosa. Eu quero... Feliz aniversário, Estádio 97. Opa! Vai estar lá e vai falar. Não, e além do que, dá um kit fricô pra ele. É. Tá bom. Aê, você vai ganhar um kit fricô, tá bom? Valeu, gente. Boa noite aí. Bom programa pra todos aí. Bom o quê? Falou. Bom programa. Valeu, é nóis, velho. Abração. Você sabe que... Você é um lixo, velho. Você sabe, Sombra, que eu fiz o... Boa noite pra vocês. Boa noite. Eu fiz o reconhecimento do gramado ontem lá na Audio Club, lá pra ver se tava tudo ok. Você foi ontem testar lá? Fui pra ver se tava bom. Tá tudo. O pessoal tá esperando a gente lá na outra quinta-feira, viu? É mesmo? Fui lá com o Thiaguinho, mandou um abraço pro Beija, pro Domênico. Pode falar, o Thiaguinho. É gente boa pra caramba. Muito gente boa. Falando sério. Esse cara é gente boa. Musicalmente, não é. Eu não gosto. Claro. Eu ainda vou ver o Beijo numa roda de pagode. Ainda vou. As pessoas confundem uma coisa. Uma coisa é não gostar da música. O fato de eu não gostar da música não é que eu não gosto da pessoa. Claro. É gente boa, velho. Falando sério. É gente boa. E, pô, recebeu muito bem lá. E o pessoal, todo mundo falando do Estádio 97 lá. Quinta-feira que vem, vai ser muito legal lá. Eu lembro, que eu saí de lá mais torto que o Cerveró. Depois eu já tava meio... Olha, inclusive, assim que nós estamos num momento sem parar, nós vamos a uma promoção agora legal. Bora. Os 10 primeiros e-mails que chegarem pra você no bar@97fm.com.br. Aí, pessoal. Dizendo, parabéns, Estádio 97, pelos 18 anos. Mande com o seu nome completo e o seu RG. Vão ganhar direito de ir com o acompanhante na quinta-feira que vem, dia 16, no Happy Hour do estádio, tá bom? Valendo a partir de agora, 19h23, tá valendo os 10 primeiros, só os 10 primeiros. Beleza. Corre. Se o bar não te confirmar, é porque você não foi entre os 10 primeiros. Fica mandando e-mail. Tá bom? Legal? Bacana, a gente vai fazer várias promoções bacanas aí pra gente bombar lá, vai ser legal demais, tá bom? Vamos ao terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. Momento o Sem Parar sem agora parar. Funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Isso é grande, hein? Eu não vou falar porque eu já vi, então é sacanagem. É. Esse é pitbull. Boa. Aliás, hoje eu passeava com as minhas cachorras, pequenininhas, é claro, e vinha uma mulher segurando um pitbull. É. Aí, não é um cachorro. Aí eu segurei as minhas assim, dela falou assim, não, calma que a minha é tranquila. Eu falei, não, as minhas é que não são tranquilas. É verdade. Era assim, elas vão pra cima. E as minhas duas foram, vai. Tem pra medo cima. Não? Que? Que? Você já, tá viu brincando. Você já viu baixinho ter medo de alguma coisa? Baixinho vai pra cima, velho. O Bartolomeu, uma vez atacou um pitbull, velho. Atacou? Pitbull bonzinho. Você sabe, você sabe. Você tava lá? Você tava lá? Alexandre! Eu tenho prova! Olá! Eu tenho prova! Gente, olha! Eu trago aqui o pessoal da padaria que viu, que ajudou a separar a briga. A padaria viu. Hoje! Foram pro pau? Oh, não, cara, o dono dele pegou a vassoura. Tem um hipô. Não, eu não falei que o Bartolomeu bateu no pitbull. Eu falei que foi pra cima. Teve que separar, porque o pitbull pegou ele. Olha, o pitbull pegou ele, quase matou ele. O dono dele pegou a vassoura e começou a dar no próprio cachorro pra ele soltar o Bartolomeu. Foram pro pau, você escutou isso? RG, olha, se você falar que você comprou um hipopótamo, vou trazer o cara aqui, velho. Ele vai falar que o cachorro dele partiu. Caiu a linha. Aquilo. Gente, o que ele mente? Eu tô falando, é uma história comum. Realmente. É compulsivo. Um filhote de chihuahua atacar um pitbull. Não é chihuahua, era pug. Uma porcaria. Porcaria não. Pug é o cachorro mais lindo que tem. É, sim, é maravilhoso. Porque os pugs geralmente têm uma preferência pelos gays, né? Os gays têm uma preferência pelos pugs, não é? É, ao contrário. O gay que tem a preferência pelo cachorro. Não, por que, Mota? Cachorro não tem preferência por ninguém, isso é louco. Como assim? O cachorro... Não, quer dizer, você tá ali... É que os pug é fofo. Eu vou passar fora... RG, se eu tiver num pet shop, velho, eu vou passar fora da gaiolinha do pug. Se ele ficar todo feliz pulando na gaiola, Oh, deixa de ser preconceituoso. Mas é verdade, o senhor falou. Não, o pug tem uma preferência pelos gays. Imagina o pug começar a abanar o rabinho. De mas olha, quer dizer, se você tiver um pug, se o pug começar que é isso? Tá xingando o quê aí, ô? Não, mas você tá xingando! A discussão. Tá xingando o quê? Um mendigo? É doença. Estão te roubando aí, ó. O que esse rapaz chamado Mota, ele mente. É descarado. Pinóquio, você sabe se é verdade ou não? Acho que não é. Você tava lá? Não, mas não precisa. Você tava lá? É mentira. Você tava lá? É mentira. Você tava lá? Não precisa. Você tava lá? Se perguntar no bairro, ninguém sabe. Tá aqui, velho. Ó, o outro, a mina já mandou o e-mail. A Lu Artilheiro tava lá, ó. Falou que é verdade. Ah, vai. Aqui, ó, falou. É, gente, tua namoradinha essa aí. Tá querendo. Ô, a Lu Artilheiro tem namorado, cara. A Lu Artilheiro tá namorando. Ale, você já viu alguém tão mentiroso? Família, tem que saber. Ele finge que não ouve. Pinóquio. Você já viu alguém tão mentiroso igual a Mota? Nem político na CPI sabe, tá mentindo tanto. Ué, o cachorro anão, você é louco? Ué, mas cachorro, ele falou que o cachorro dele é bravo. Os cachorros pequenos vão pra cima dos grandes, velho. Você quer que o poste faça assistir no cachorro, você é louco, mano. Mas é cachorro pequeno vai pra cima de cachorro grande, eu entendo de cachorro. Não, é uma coisa, você dizer que teve que separar, foi um pau violento. Eu acho que foi. Ele pegou o Bartolomeu e fez assim, ó. Alô! E aí, alô? Soltou o Bartolomeu. Quem fala? Opa, mordeu a boca você dele. Foi assaltado aí, o que foi, meu velho? Não, doutor, meu cachorro viu esses cachorros latir, já ia começar a latir também aqui, ele é caro pra caramba. Entendi. É o Joey. Tá bom. Qual o teu nome, meu velho? O Domenico, o Frutuoso. É o Frutuoso. Frutuoso. Frutuoso, sabia que era conhecido. Entendi. Frutuoso é igual o problema de mulher, uma vez por mês. Tá maduro, Frutuoso. Ô, Domenico. Fala, meu velho. Pra comer. Fala uma história rapidinha aí pra mostrar como a audiência de vocês é pesada, cara. Pesada. Hein? Eu tô na sexta e sábado, né? Tá fácil pra ninguém. Eu tô fazendo um frio num barzinho aqui perto de casa. Certo. Junto à tua pé. Certo. E ela tá lá entregando chope aqui, chope vai, chope vem. E dois caras conversando sobre futebol. Você é barman lá? É, lá no terceiro, quarto chope, já me envolvi na conversa. Ah, Corinthians, né? Corinthians, pá. Aí, é demais chope, os caras, mas você acha que o jogador vem? Você acha que o Jadson vem? Não vem? Isso foi no começo do mês. Certo. Aí os caras falam, dizem no outro programa. Diz. Chama Estádio 97, não sei se vocês ouvem. Cara, pô, claro que a gente ouve, direto. Ó, eu ligo lá direto. Ah, você liga nada, você liga nada. Qual que é o seu nome? Eu falei, Frutuoso. Pô, você liga direto mesmo, você ligou segunda-feira lá. Você ficou famoso. Pode ser. Olha aí, ó. Então, olha aí, ó. Ó, Domênico, manda um abraço pra esses caras então. Chama Bruno e Felipe da Porcobello. Porto Belo? Porco Belo, o Bruno e o Felipe? Gente boa, os caras. Lembra, Domênico? Um abraço. Tem um negócio de piso lá. Ô, oh, manda os pisos pro mano. Os caras são corintianos, mas eles de piso, mano. Do lado. Programa, não, é eles têm um negócio de entrega de carne, essa coisa. Ah, é jabá isso aí, ó. Ah, você é jabazenta, esse ganha um quilo de carne. Deixa o nego, porra. De um lado tem o Frutuoso e aqui nós temos o Mentiroso. Ô, Domênico. Oi. Manda um abraço pros caras, então. Bruno e Felipe da Porco Belo. Bruno e Felipe, um abraço da Porco manda Belo. Manda piso pra chega, nós. Chega, velho. Vocês estão fazendo jabá pros caras. Falou, Milton Neves. Eu não. Você. Ô, mano. Tá 10 minutos que eu gasto tá bom, ganhando tá bom, aí. Falar com o mano aí. Ô, mano. Oi. Olha, cortou. É, eu não vi vocês comentando na época. Eu achei muito vacilo do Corinthians perder o Wendel, cara. O que você achou? Você nem falou a... Bom, já sabe tudo. Então, é do Corinthians. Tá da casa. Eu obtive uma informação aí. Eu também não era a favor de vender o Wendel aí pela quantia que o Corinthians vendeu. O Corinthians vendeu pro Inter aí por $1 milhão. Mas é um jogador aí que tem 28 anos e possivelmente não pintaria mais nenhum tipo de negócio pra ele futuramente. Eu tenho uma informação jogador, também, viu? Opa, o próprio jogador, ele tava pedindo pra sair. Porque a jogar família dele é de Santa... Mano. Hã? Jogar Série B, velho? Então, mas é que tá, amigão. Aí já tem uma outra pegada aí que a família toda dele ali é de Santa Catarina, que tá mais próximo de Porto Alegre do que São Paulo. E ele gostaria de estar próximo da família, principalmente pelo fato da mulher dele agora tá grávida também. Então, foi um pedido do jogador e a diretoria do Corinthians acabou fazendo o negócio. Eu não sei se o Ale tem alguma outra informação. Tem uma informação. Vai, né? Mas é um bom jogador, velho. Eu tenho uma informação que o Wendel perdeu o anel. Gostaria de saber quem tá com o anel do Wendel. O Wendel perdeu o anel? Quem tá com o anel do Wendel. O que não falta é gente com o anel do Wendel por aí, mano. Vamos ali, olha pra alguém, tem uma atropelada. Quem tá com o anel do Wendel? Ô, Frutuoso, a expectativa é essa, viu, man? Eu penso que o Corinthians ele tem que ir pra lá assim e enfiar 3, 4 ou 5. Não tem que respeitar, não, cara. Porque a partir do momento que você começa a jogar muito retraído também, chamar o adversário pra cima, ainda mais os caras jogando em casa, tá na cara que você pode correr um sério risco de tomar um gol aí a vaca ir pro brejo, né? Então eu penso que o Corinthians tem que ir pra cima e meter uns 2, 3 no primeiro tempo aí já pra deixar o jogo mais tranquilo. Que mano, acha? Mas você curtiu esse regulamento novo, vai ser muito besta, velho. Então, cara, mas aí foi uma alternativa da CBF pra forçar os times a utilizarem os elencos principais. Mas ficou mais legal, velho. Porque você pega mais da... emoção, né? Você pega da seguinte forma. Antigamente, o time mandava lá o time A, B, C ou D, independe. Porque você fala, beleza, se eu não matar no jogo de ida, tem o jogo de volta, é que eu enfio 4, 5 e passo pra próxima fase. Hoje não é mais assim, cara. Porque se você manda o time B pra lá, e esse time B não dá conta do recado e não traz a vaga, porque é jogo único... Ferrou, velho. Sua campanha aí no decorrer do ano aí tá comprometida. Boa, né? Ô, mano, mas financeiramente, se não me engano, na Copa do Brasil, quando o time do interior vinha fazer o segundo jogo em São Paulo, se não me engano, a renda, uma boa parte da renda era dele, não era? Então, tinha uma divisão, sim. E não era bom financeiramente pros clubes pequenos isso? Então, cara, mas quando você traz o jogo pra São Paulo, era uma moedinha, tipo, que entrava nos cofres aí dos times pequenos aí, mínima, entendeu? Hoje em dia, com o novo regulamento, é muito mais vantagem, porque a divisão é 60-40 pro vencedor. Lógico. Então, pro time pequeno, se você lota o estádio ali, ainda mais se você consegue passar e avançar de fase, automaticamente já tá ganhando mais dinheiro. Principalmente pelo fato de você estar fazendo novamente mais um jogo pela Copa do Brasil, mas a cada fase que você passa, a CBF acredita uma grana aí na conta do time. Então, eu acho que a chance do time pequeno hoje avançar na Copa do Brasil é muito maior do que era antigamente. Mas, amigão, e com relação ao Pottker, cara, a Ponte Preta vai entrar em campo daqui a pouco aí. Aliás, já entrou. Deixa eu dar uma olhada aqui na escalação da Ponte Preta pra ver se... Então, velho, eu tô comentando no Fox Sports Rádio, aliás, programa show de bola, então de parabéns, nota 10. Obrigado, meu. Mas, cara, eu não... É verdade, se ele jogar hoje, ele não joga pelo Corinthians, se ele entrar hoje... A informação que eu tenho é que se o William Pottker for relacionado pra esse jogo, que o Corinthians vai desistir do negócio. Mas ninguém da diretoria fala nada, velho. Então. Uma palavra o presidente, e aí? Mas a informação que eu tenho aí é boa, é quente, cara. Se o Pottker entrar em campo hoje e atuar pela Ponte Preta, a chance dele vestir a camisa do Corinthians agora é zero. Porque o Corinthians ele vai desistir do negócio. Palavra não vale nada mesmo, então, né? Então, porque a partir do momento que é feito um acordo, e a Ponte Preta sabendo que só poderia usar o jogador no Campeonato Paulista, ela inscrever o jogador numa competição que vai durar o ano inteiro, na minha opinião, é sacanagem. Sacanagem. Guerra Ponte Preta, então. Eu também acho, cara. E se o Corinthians puder melar o negócio que fez aí, envolvendo o negócio ali do Luca e do Iago, tem que melar sim. Concordo, tem que melar mesmo. É nóis. Ah, pra que esse ódio? Mano, eu te dando, velho. Você é o fã, porque você é o rei das analogias. Ah, obrigado, parceiro. Tamo junto, viu, Frutuoso? Mas aí é muito ódio, velho. Parece que você é fanfarrão, mas você é o cara mais dono da verdade. Parece não, é. Mais dono da verdade. Obrigado. Essa etapa de verdade tem vários sócios. Meu Deus. O Mano é um cara, ele é coerente. Eu agradeço suas palavras, mano. Obrigado. Valeu mesmo, fera. Obrigadão. Obrigado. Dodô é imparcial. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Alaor, cara. O Alaor, gente boa. Lá do Espaço Lê 18 da Alphaville, a gente boa demais, tá ouvindo nós agora. Alaor. Perdão, um abraço pra ele. O Alaor, é nóis. Um abraço, Alaor. Deixa eu fazer um mençãozinho aí. Fala aí, Frutuoso, fala aí. Antes de mais nada, Dodô, tem um palmeirense, primo meu, que é meio grosso, mas é um cara gente fina. Manda um salve pra ele, chama Edgar Palmeirense. Ô, Edgar, você é gente boa demais, velho. Não é nóis. E sua novelinha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Show de bola, ganhou o seu kit. E a tá rolando aquela bolsinha maluca ainda? Não. Bolsinha maluca? Não. É, que é uma bolsinha térmica da HDI, show de bola. Não, agora não. Ah, mas a HDI é nossa, então tudo nosso. Boa, beleza. É nóis. Já fechou. Abraço pra também, vocês, né? Aí. Valeu, cara. Valeu, irmão. Abraço. Obrigado, viu? Abraço, valeu. Valeu, parceiro, é nóis. Esse foi o momento sem parar, 3 ouvintes na sequência. Cara, tá na hora de você botar esse adesivo no seu carro. É o adesivo do Sem Parar. Legal. Chega de caixinha. Você tem a caixinha do Sem Parar? Tá na hora de você tirar a caixinha e colocar o adesivo. Mas é um adesivo? Como que faz? Onde que eu vou descolar esse adesivo? Você vai descolar o adesivo onde? Nas lojas do Sem Parar. E as lojas do Sem Parar você vai encontrar através do aplicativo do Sem Parar ou acessando muito o site semparar.com.br. Então acessa lá, semparar.com.br, ou baixa o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Então, se você já tem o Sem Parar, é só trocar as caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. É o Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, que também tem o oferecimento... Ah, vamos falar agora do Conquista, mano? Opa, vamos sim, Sobral. Por favor. Vamos sim. E só informar a torcida do Corinthians aí que o Potker tá jogando sim. E possivelmente, então, o Corinthians vai pular fora desse negócio aí. O Potker não virá pro Corinthians. Mas falaram que se ele jogasse, pulava fora? Eu tenho a informação que o Corinthians vai desistir da compra do jogador se ele fosse escalado hoje. Já que tá jogando, ele possivelmente não vestirá a camisa do Corinthians. Um abraço, né? É, azar o dele. Ele devia ter posto a mão na perna e falado, ai, tô com dor, não vou pro jogo. Mas enfim, que se dane o Potker. É, rapaziada, quer uma baita dica? Se liga só, lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping, cara. Olha que legal, hein? Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Trisul e a Direcional estão oferecendo pra vocês. Já viu as parcelas, Motinha? Já. Velho, é top demais, cara. Tenho certeza que cabem direitinho no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 499, rapaziada. Legal. Eu vou repetir pra vocês acreditarem, hein? Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, hein? O Jardim Amaralina tem facilidades, Motinha. Tem facilidades. Quem não quer facilidade na vida, cara? Ó, o Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. É a chance de você sair do aluguel, rapaziada. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde e um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga. E olha só essa baita informação, hein, Motinha? É o melhor preço da região, cara. Com certeza. E olha essa dica, hein? A entrada é facilitada, o ITBI e o registro são grátis, cara. Além da possibilidade de poder usar o seu FGTS também, hein? Conheça o decorado na rua Savério Quadrio, número 620. No quilômetro 19 da Raposo Tavares, tá bom? Na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares, tá legal? Ligue agora mesmo, 3781-4133, 3781-4133, ou acesse conquistamaralina.com.br. Pô, azedou lá a relação, né, Edu? Vocês viram, Edu? do Renato Augusto, Léo Moura. É, né? Então, é. Inclusive, diz que o Renato não queria que vazasse a informação. Ah. Né? Diz que o Léo Moura ficou muito chateado. Bom, com a em história. Resumo, né? Vocês já falaram no programa? Ah, já falamos. Comentamos. Que falar. Pensei que a gente não tinha falado. Não, não. Ô, Alê. Oba! Tá, é só 200 conto. Né? A vida. A que vida... são 200 mil, não é mesmo? É. Ah, pra quem tá jogando na China, o mano falou: 200 conto é nada, pô. Vai brigar, vai perder a amizade por causa disso, né, mano? É. Olha, a vida não tá fácil. Não. Não perderia, não. É pro Clever Geraldo de Souza, né, Ale? Por quê? É um padre que foi encontrado no motel, né, velho? Você tá brincando. É, velho. Aí, problema lá, encaixaram... Aí não dá, hein? Acharam corda no, dentro do quarto. Ajoelhou. Ele todo machucado. Ih, ajoelhou, tem que rezar, ficou ruim pra ele, viu, Ale? Ele tentou, na verdade, ele... Deram um boa noite se deram ela para. Você acha que usou aqueles métodos que o Mota gosta, asfixia? E o Mota... Não, eu não. O Agnaldinho que falou que gosta. Armilove. Armilove. É. Fazer e o Mota, a pinéia. É verdade isso, Benja? Que o orgasmo fica mais legal quando você tá meio asfixiado? Põe um saco na... Você morreu, é um cara que se aventura. Não, eu não curto essas coisas, não. Que isso? Põe um saco na rosca. Foi aquele cara, lembra dele? O Kid Caroline. É, do... Fez o Kill Bill. Ele fazia o Pequeno Gafanhoto? É, e fez Kill Bill. Eu não entendi, né? Kill Bill? Kill Bill. Qual era do Kill Bill? O meu, já o que fazia o Pequeno Gafanhoto? Fez Kung Fu. Kung Fu. Eu não tô entendendo nada. Tem que botar um saco no rosto. Não, não um saco, você tá imaginando. Não, os caras... Eles sinceramente. Mas pode ser um saco. Quase igual o Tropa de Elite. Não, não é um saco. Eles amarram, às vezes, ou uma corda, um cinto no pescoço. É. Figura, tem que asfixiar e simultaneamente a asfixia. E você chega ao orgasmo naquela hora. Brincar de war, jogar os dados. Nossa. Mas se eu enforcar o Mota, eu atinjo o orgasmo? Não, né, Tom? Você não. Não, aí a população. Pista, você não é isso que eu falo. A população, vai. Burro! Me ajuda, Domingo. Burro! Ah, a gente podia testar isso aí. Vamos tentar. Então eu vou testar no Alê, vai. Eu vou testar no Alê. Não, é você que tem que ser a vítima. Não, eu vou testar no Alê. Ele não sabe fazer. Vou fazer nele pra ele ver como é que é. Mas tem um cara aqui que é quanto mais desse negócio de boa noite Cinderela, né? Pronto. Também é um... Três vezes, pô. E você acredita? É lógico. Você acha que aquilo foi verdade? Ele falou. Ah, ele... Quantas coisas que ele fala que você... Ele acabou de falar 10 minutos do cachorro. Para de mandar e-mail pro bar. Para a máquina do bar. A máquina do bar travou. Os 10 primeiros e-mails já chegaram. Chega. O bar não aguenta mais. A máquina dele tá lá estourando. Pessoal, pelo amor de Deus, eram os 10 primeiros. Já chegaram só no primeiro minuto? Quantos que foram no primeiro minuto? Num minuto. Em um minuto chegaram já ao mesmo tempo, 300, quase ao mesmo tempo, 396. E o que vai obedecer a ordem de chegada na caixa. Não adianta ficar mandando. Nossa. Adianta, é 10. É bizarro. Legal. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97 vai falar agora do Extra, Pequeno Benjamin. Pequeno Sombra, volta às aulas 2017 é no Extra. Uma infinidade de ofertas para você comprar todo o material escolar do seu filho e ainda ganhar a nota mais alta em economia. Estojo escolar xadrez por apenas R$ 4,99. Lápis de cor amor com 12 unidades por apenas R$ 4,29. Caneta esferográfica Molan com 3 unidades, apenas R$ 2,69. Caderno Jury 96 folhas, brochura capa dura por apenas R$ 2,69. E o papel Seninha A4, 75 gramas, 100 folhas, várias cores por apenas R$ 4,99. Cola escolar Tenaz 35 gramas, apenas R$ 2,59. E mais, tudo que você precisa para começar o ano com a casa organizada está no Extra. Caixa organizadora Flex Cristal, 29 litros, apenas R$ 19,90. Varal de teto 120 por 56 centímetros, Filandec, apenas R$ 39,90. Cesto telado 60 litros, preto, apenas R$ 19,90. E tapete para banheiro, Chunk Loop, Filandec por apenas R$ 25,90. Então já sabe, né? Aproveite, você merece Extra Economia, Chunk! Olha, eu queria avisar aqui que hoje nós vamos ter uma promoção legal para quem quer ir no resort do Estádio 97. Todo dia a gente acaba realizando uma promoção. Olha, o primeiro que fechar o resort do Estádio 97, esse evento que é anual, né? Muito bacana, pela primeira vez contando aí também com a presença do Alê, toda a turma do Estádio 97, Alexandre. Você imagina a resenha desse resort, como que vai ser, né? Só os estragados. Então, olha, o primeiro que fechar hoje ligando na Lotus Travel no 2896-4665, 2896-4665, lá na Lotus Travel, evento que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho, tá? Primeiro que ligar lá e fechar, vai ganhar um par de ingressos pra festa do Energia na Veia na Audio Club. Ó! Oh. É, no dia 25 de março. Então, olha, vai ganhar um par de ingressos. Então, primeiro que fechar hoje, vai ganhar. Olha, o ingresso de pista tá R$70, se ganhar os dois, já são R$140, né? Então, ligue lá, 2896-4665 e não fique de fora. Tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Oferecimento do Extra. É, você merece Extra Economia. Fala, moçada, tudo bem? Me chamo Luciano, sou de Santa Rita, moçada, do Sapucaí, sul de Minas. Rapaziada, vocês estão falando aí do Caldense, mas só que vocês não podem esquecer que no Mineiro do ano passado, ele deu baile no Atlético Mineiro. Se não fosse o juizão para ajudar o Atlético Mineiro, o campeão do Mineiro seria o Caldense. Se não fosse juiz... Não, inclusive o Atlético ganhou com um gol do Jô impedido. E eu espero que se precisar fazer novamente a operação, que façam hoje. Ah, juiz! Guarda que importa é passar. Guarda, ó. Que é nóis, Paquito. Já fez no Paulista. 19:44. Segue o jogo. Peraí, no Paulista foi pênalti claro. Olha, senhor, aonde? Vai. Aonde? Pênalti claro. Tá louco. Deixa seu anticorintianismo de lado, Você devia ter vergonha de falar que aquilo foi um pênalti. Sempre corintiano querendo ganhar de uma maneira errada. No grito. Benjamin, que feio tá isso. Tá louco, meu. Sua torcida pedindo pra ganhar roubado. Eu falei. Ó, da Caldense. Se preciso for. O Atlético ganhou o título. Não foi uma vaga na Copa do Brasil. Rolou hoje. Mais uma mensagem. É corrente, rapá. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, sobre... Olha esse lamento. É, semana passada era a esperança que o time contratou bem, que esse ano ia mudar. O que um quarto e domingo não faz? Na verdade, o que uma semana não faz, né? Agora tá tudo errado, mano. Dodô, fala pra eles, Dodô. O time deles é ruim. Esse cara é engraçado. Esse cara é engraçado. É ruim. Continua na mesma droga, né? Esse cara é bom. Qual é o nome dele mesmo? Toda vez ele manda mensagem. Não sei, tá aqui como risadinha. É ruim. Pode ser que não fique tão ruim. Pode ser que ele dê uma melhorada. Um prato, né? E Jusilei. Ô, Ben, já tem alguma informação nova? As últimas que chegam assim, de que estaria chegando pra fazer exames médicos. Inclusive foi na foto. Tiraram até a foto dele no Twitter do Atlético? Então, mas eu, quem falou foi o Savoia, só que ele tá lá no... Sabe, já treino hoje no Atlético. O Prato, ele foi treinar hoje à tarde, Benja, com o elenco do Atlético Mineiro. Uma mala no carro. Mas ele treinou meio período do treino só. Ele treinou meio período. Uma malinha no carro. Não, mas é verdade. Ele inclusive foi de carona aí pro treinamento do Atlético com outro jogador que mora no mesmo condomínio. Mas ele teria treinado aí somente metade da atividade. E ele colocou no Google lá, Minas, São Paulo, quantos quilômetros o carro? Há pessoas na mídia falando que São Paulo estaria pagando 10 milhões de euros. Há outras fontes dizendo que estaria pagando só 50% do passe, né? Dos direitos econômicos. O Caio Ribeiro, que também na hora do almoço falou seriam apresentados até sábado, né? Ou seja, já sai. Eu agora há pouco tava conversando, falei assim, ó. Já sai de um overall, né, no FIFA, né, mano? Uhum. Sai de um 65, vai com 80, vai. Com Jusilei e Prato. Opa! Então, não, mas vocês acham tão bom assim, Jusilei? Eu lembro daquela jogada. Eu falei pra você, três semanas atrás, o Abel Braga participou ao vivo, perguntei pra ele. Se era verdade que o Gustavo Vieira, na época, tinha acertado com ele para ser treinador de São Paulo e que junto viria Lucas Prato. O Abelão falou que era verdade. Bom, Buzz, tem alguma coisa nova aí, Alê? Tá sabendo de algo novo ou não? Não, eu agora, só acho que, como você, que o time fica bem diferente. Jusilei, Thiago Mendes, Alê, Cícero... Quando a gente fala de Jusilei, a gente tá falando, lógico, daquele Jusilei naquele momento, né? Lógico, não é Gabriel, né? Ali era a camisa agora que potencializava, atenção. Né? Agora presta atenção. Camisa é quando embaçado. Tava pintando o papo com o Pato, impeachment. Quando tava pintando o papo. Recuperamos o Pato, prego. Quando tava pintando o papo do impeachment no Corinthians, aí surgiu o Drogba, todo mundo falou, isso é pá. Quando surgiu ontem o papo do impeachment no São Paulo. Impeachment no São Paulo? Sim, o negócio lá da justiça lá que vai ter que ter um... Ah, mas isso não é impeachment, né? Não, ainda não se sabe bem, né? Um revertério. Mas que pode mudar as coisas. Todas as ações do São Paulo. E aí, desde no dia 2002. Seguinte, também pintou o Lucas Prato. Não, mas eu acho que tem mais a ver essa contratação, Benja. Com o desespero do senhor Leco. Sim, mas ontem foi um negócio. Ontem saiu ontem a medida da justiça. Mas não é isso, Benja. Eu então, acho que quando é o Corinthians, é isso. Não, mas a do São Paulo tá claro, vai ter eleição. Então, apareceu um candidato à oposição forte, então, o cara tremeu na base, falou, se eu não contrato aqui... Ontem saiu o negócio da justiça lá, hoje saiu o papo do Leco, do Prato. E aí ninguém fala do que aconteceu lá ontem. Mas falaram ontem, mas eu falei aqui, todo mundo falou. Gente, ele tá falando que é pra abafar. Lógico que é pra abafar, pode ser também pra abafar. Por que com o Corinthians é babafá? Mas o grande problema é que... O grande problema aqui é o seguinte... É porque eu falei, Bruno, que por causa da oposição. Apresentou um candidato forte... E o Corinthians também tem oposição, também tem tudo. Mas é que você tá falando, eu acho que essa ação de realmente ir atrás do Prato, oferecer mais dinheiro e trazer o Prato... Acho que não foi de ontem para hoje. É, Benji, eu acho que tem a ver mais com a oposição. Ontem saiu o negócio da justiça. Agora, e hoje saiu o Lucas Prato. Ainda tem que ver qual vai ser a determinação do juiz aqui de primeira instância, né? O pessoal do São Paulo tá dizendo, olha, nada muda, porque o que dizia era que a Assembleia Geral teria que votar as alterações de estatuto. É verdade, no meio do caminho, houve uma Assembleia Geral que acabou aprovando um novo estatuto. Mas quem convocou essa Assembleia Geral não foram pessoas eleitas através de um estatuto burlado lá atrás, mudado lá atrás... Então, assim, a coisa é meio complexa, judicialmente falando, mas vai dar pano pra manga. Eu também acho, e o papo Prato no São Paulo, aí eu penso exatamente dessa forma que o Mota tá pensando. Ela tá muito, porque a pressão é muito grande em relação à grana que o pessoal tá vendo entrar e não tem reforço de peso, então é uma pressão. É, entendeu? Isso aí é o... E aí, e apresentou um candidato forte e tal, porque até agora ninguém falava. O candidato era o Natel, o pessoal falava... Isso potencializa, lógico. Agora não, apareceu um Pimenta. Ele é eleito. Nossa, falou. Já botou o Rogério Ceni, né? Agora bota o Prato. Pô. O Prato é pra ser eleito, não tenha dúvida disso. Lógico. Mas vamos ver, Eu acho, não tenho dúvida. Eu acho que potencializa bastante, né? Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Boa tarde, pessoal do Estádio 97. Boa tarde. Meu nome é Samir. Sou de São Mateus, Zona Leste, São Paulo. Eu só queria que vocês falassem um pouco aí sobre a lesão do Douglas, o meia do Grêmio, que provavelmente vai ficar 6 meses fora. Se vocês acham que o Grêmio vai perder um pouco de força, se o Grêmio vai perder força, inclusive pelo fato do Grêmio estar no grupo da morte. Valeu, boa tarde. Capaz, se dane o Grêmio. Grupo da morte. Não. Cara, eu quero que se dane. Capaz, o Grêmio. Capaz de. Dane-se, velho. Capaz. Não. Mas não, mas o quê? Força se o torcedor é gremista, tem que responder. Capaz. Se dane. Mas, o mais gremista do estádio, vai, RG. Vieira não tá aqui, quero que se dane. É, mas gremista do Vale. O Wallace foi vendido, né? Douglas machucado. Ou seja, sem o Wallace e sem o Douglas, é um meio de campo que perde força. Mas, Sombra, o que preocupa muito, cara, a situação do Grêmio, não é só o fato de você perder jogadores aí que fazem uma diferença, como é o caso do Wallace e do Douglas. São os reforços que o Grêmio contratou. Jael Cruel, Léo Moura, cara. Cortez. Pô, né? Não dá, né? É uma situação aí extremamente delicada. Eu acho que os clubes... Se a gente fizer uma análise da Série A do Campeonato Brasileiro aí, dos clubes que se reforçaram esse ano, acho que... O Grêmio foi o pior? O Grêmio foi o pior. Com certeza absoluta. Não traz nenhum titular. Também não entendi as contratações do Grêmio. Não traz nenhum titular. E hoje pro jogo contra o Flamengo... É, o Brasil, o Renato não foi. Não, ele tá levando a missão? Vai. Um time misto? Porque não é brincadeira, não, cara. Primeira, como assim não vai? Não, a primeira liga virou... Ninguém liga. É brincadeira. Ninguém liga, porque... Ah, vai a hora que quer? Não, encher o saco, né? Com essa porra dessa primeira liga. Velho, aí, eu não entendo isso aí, não, hein? O cara é técnico do time e não vai treinar o time num jogo decisivo? É em Brasília o jogo, né? Se fosse no Rio, você acha que ele ia deixar de ir? Em Brasília, ele não quer ir. No Rio, ele quer... Aí não. Ô, Benjamin, só eu tô vendo uma matéria aqui, não tem nada a ver com futebol, mas preciso do seu comentário. A Núbia Oliveira assumiu lá, Oliver, né? Oliver. É, Núbia Oliver. Assumiu? Assumiu que ela é viciada em sexo, o cacete a quatro. É, assumiu. Quem teve mais homens? Ela, 400 ou Motinho? Ela falou que teve mais de 400. Essa semana. Não, ao longo da carreira dela. E hoje é quarta. Ela fez mais de 400 gols. Ela falou que dormia você tem ideia, ela dormia e já acordava naquele estado, assim, era uma coisa louca. E 400 caras ela teve? É. Como uma mulher falar isso na mídia? E hoje é quarta-feira, né? Entendi. Mas a tua pergunta qual que é? Quem teve mais? Ah, homens. Ah, o mentiroso vai falar que ele teve 4.600, 8.000. Não, não tive. Será? Ah, ele não vai tive falar 400. Alguma história. Não, eu não minto, não tive 400. Mas, ô Domênico, é muito feio uma mulher falar isso, é muito feio uma mulher falar isso, cara, principalmente na mídia. Porque é igual falar que o carro já teve vários donos, velho. Quanto mais dono tem o carro, menos vale. É verdade, mano. Não é verdade? Agora é verdade. Cara, imagina, mano. 400 caras, o negócio é pesado. Ela falou mais de 400. Olha, 400. Mais. 400. Vamos fazer aqui uma conta rápida. Imagina quanto já deve ter gastado de motel. Putz, aqui. Mas quantos anos ela tem, Gê? Dá pra morar em Nova York. Tá com mais de 40 anos. Já. Ela tem mais de 40. Quantos 45 anos? Olha, velho? Eu tô fazendo uma conta mais. Aqui. Qual é a média? 45? Olha, se dividir 400 caras por 12, que é um ano, ela tem uma média de 33,33 caras por ano. Não, mas eu acho que ela tá. Isso aí é a vida dela. Ah, mas duvido, tá contabilizando, cara, toda a vida dela. Não em uma. Não, mas você faz a média só pra ter uma ideia. Mas quantos anos você colocou? Não, coloquei anos não. Você faz divide por 12. 12 meses. 400 caras só pra ter uma média. Se ela começou se ela 18... fizer por ano tudo certinho, são 33 caras por ano. Ela começou com 18... 33 caras por ano 18? Não é tanta coisa. Ah, eu tô falando. Dá uma média de quase 3 por mês. Ela atingir a meta... Que ela fala que gosta e já começou com uns 13, 14, já começou. Não é muito não, velho. Começou cedo, hein? Não, mas você vai ver, não é muito não. 3 por mês, 3 caras por mês. Mas tem que pontuar que de vez em quando ela era casada aí, velho. Gente, você compensa 3 por mês. Aí ferrou, hein, mano. Que ela era casada, você pega o outro ano e faz 6 por mês. Eu acho que tem mulheres que fazem com muito mais do que 3 pessoas diferentes por mês. Por dia, 2 anos por dia fazer, até, né? Por dia, aliás. Você pega aquele filme da Bruna Surfistinha, que ela já deu um duro danado. Ah, essa profissão da mina é aquela, né? É trabalho, né? É trabalho. Aquela era tava trabalhando. É trabalho, meu filho. Vamos lá, mais uma mensagem. Eu tô 2 anos sem nada, velho. Boa tarde aí, galera da Energia 97. Queria mandar um abraço para todos, parabenizá-los pelo belo programa. Sempre estou ouvindo e agora com a Lê aí, sensacional. Sensacional. Um grande amigo, tive o prazer de jogar junto e depois tê-lo como técnico. Ó. E ele é monstro, ele é muito bom mesmo. Olha lá, Lê. Satisfação, grande abraço a todos. Quem fala aqui é Ricardo Tofanello. Grande abraço, valeu. Tofanello. Caramba, Ale, você é o Tele Santana. Não, porque eu dirigi muito a faculdade, muito time, tô né? Tô vendo todo mundo que liga aqui, você foi treinador. Eu não consegui ter sequência mesmo, mas na hebraica por sua causa mais, né? Mas o resto eu trabalhei bastante tempo. No hebraica a coisa azedou. É, o Benja queimou você lá. Deu uma queimada. Ó, bacana aqui, hein, Benja? Não, ela é bacana. Quem? Bacana, a Núbia sempre foi bacana. Rapaz. Pô, mas o RG descobriu a Núbia agora? Só pra entender. Bacana. Monique Evans, da Núbia. Monique nós já fizemos. Essa nova geração aí. A Monique agora tá com mulher. Oh, o negócio dela é mulher. RG, você precisa conhecer uma tal de Luísa Brunet, cara. Você vai. Ah, não, essa. Bruna Lombardi. Essa apanhou, ficou feia. Ioná Magalhães. Bruna Lombardi é nem melhor mostrar que você vai se mata. Ioná Magalhães. Ioná Magalhães também. Mas o que você tá falando da Monique Evans? Nós somos pra cama da Monique. Sério? É no programa. É verdade. Mas a última mensagem de hoje. Salve, salve, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Anderson Ribeiro, de São Bernardo do Campo. Queria fazer uma pergunta pro Benji e pro Mano. No ano de 2015, 14, quando o Jadson tava jogando, era um time completo. Agora, com essa volta do Jadson, não vai ser o time, o Corinthians do Jadson? E uma pergunta pro Domênico aí. Domênico, no precipício você salva quem? O Cláudio Azedão ou Agnaldinha? Falou, rapaziada. Vai, Palmeiras! E não é precipício, é do penhasco. Vai, Palmeiras. Precipício. É penhasco. Eu vou deixar bem claro que não tenho nada contra o Azedão, é que ele sempre fica aqui querendo denegrir a imagem do Palmeiras, por isso que é discussão. E, parcial, né? E outra coisa, discussão é uma coisa, né? Querer jogar no... Mas que você é o Marinho salvado, e contra o Agnaldo Timóteo, que é o cantor, eu não tenho nada contra. Não sei por que vocês inventaram essa história aí. Mas quem se salvaria, meu? Esse negócio é uma bobagem. Vamos lá. Salvar quem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Benjamin, já tô até imaginando aqui a final do Paulistão. Palmeiras e Corinthians no Allianz. Aos 48 do segundo tempo, bola cruzada na área do Palmeiras. O Prá solta.

de volta. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Ótima noite pra você ligado na Energia 97, começando mais um Night Sessions, quarta-feira, essa chave é o dia dele, hein? André Ponceiro nas picapes com o melhor da house pra você. Então sobe o som aqui, ó. Night Sessions. Tá só começando, hein? We'll

sucker, leave the ground sucker. Yeah. O sino da House Music. House Music. I want some Lobo Shoes. I want some Lobo Shoes. Yo, yo. I want some Lobo Shoes. The ground sucker, yeah. Set that, yo. I want some Lobo sugar. Ground sucker. Ground sugar, leave the ground sucker, yeah. I want some Lobo sugar. Yo, yo. Something up on sugar. Yo, yo. Ground.